Você está na sintonia. ZYH 604 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. Começa agora, na Rádio Educadora Jaguaribana, o programa Jornal da Educadora. Jornal da Educadora. Apresentação, Richard Leitão. Richard Leitão. Olá, boa tarde Limoeiro do Norte, boa tarde meu Vale do Jaguaribe. Uma boa tarde a você sintonizando a nossa rádio e a nossa TV Educadora. Muito obrigado por você estar com a gente. Muito obrigado pela sua audiência e preferência de todos os dias em nossa sintonia. Nós estamos iniciando o seu Jornal da Educadora, trazendo os principais acontecimentos. A notícia precisa do jeito que ela acontece. Aqui você vai ficar muito bem informado. E você aqui tem voz e vez e participa com a gente. Você pode participar pelo telefone. Você pode participar também através do WhatsApp da TV Educadora. Você pode participar através do nosso Facebook, deixando lá a sua opinião, a sua reclamação, a sua reivindicação. E através também do YouTube. Participe com a gente. BG. A apresentação e produção é de Richard Deitão. Trabalhos técnicos de José Maia. No marketing digital tem Gidenberg Malagueta. Na produção e edição de conteúdos tem Célio Monteiro. Direção administrativa, José Marcos Maurício. A direção geral é de Dona Norma, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. E a superintendência de Adelmo Queiroz de Aquino. Estamos hoje no dia 11 de maio de 2021, uma terça-feira iniciando mais um Jornal da Educadora. E eu quero agradecer a você que está com a gente, agradecer a você que está com a gente todos os dias, agradecer pela sua sintonia, agradeço de coração, muito obrigado por você sintonizar, acompanhar, compartilhar esse momento tão maravilhoso. Baixo o retorno. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando o seu lar. E eu agradeço essa interação, essa participação, você que está pelo rádio, muito obrigado mesmo a você que está pelo rádio. Agradeço que você aumente o volume e diga, olha, chegou o show de informações, chegou o Richard Deitão com toda a nossa equipe. Muito obrigado mesmo, porque nós temos a plataforma através do rádio AM 560, mais ouvida do Vale do Jaguaribe. A você que está através também do Rádios Net, agradeço a sua sintonia. E você pode compartilhar com os seus contatos. Você pode compartilhar também com as suas mídias sociais, o Rádios Net, essa plataforma que é muito acessada. Richard, como é que eu faço? Olha, a Rádios Net é muito fácil. Você tem aí, Célio? Se não, vamos aqui, olha. O Rádios Net é uma plataforma onde você vai lá e vê logo a TV Educadora, a Rádio Educadora Jaguaribana. Aí você acessa e você vai ter aqui, ó, ao vivo a Rádio Educadora Jaguaribana pelo Rádios Net, no seu celular, bem facinho. Como também você pode vir para o canal 182, a única que está numa TV por assinatura, canal 182, Brisa Net, HDTV. Você assina a BrisaNet e vai lá ter toda a equipe da TV Educadora na sua casa. Mas não para por aí. Nós temos também a TV Educadora no aplicativo. Você baixa no Play Store o aplicativo da TV Educadora e você acompanha toda a nossa programação. Mas também tem o Facebook. Vou logo falar do YouTube. Você sabia que no YouTube, você coloca aqui no YouTube, TV Educadora, e você pode acompanhar na sua Smart TV, a TV Educadora, você que está no YouTube, muito obrigado. Quem estiver no YouTube, vai se conectando, vai comentando e vai ao mesmo tempo curtindo. E a você do YouTube pode também se inscrever no nosso canal e você vai receber todas as informações. Facebook tem TV Educadora. TV Educadora é uma plataforma muito acessada, onde você acompanha a nossa emissora, TV Educadora e a Rádio Educadora, toda a programação. Richard, como é que eu faço para sintonizar, para acompanhar? Vai lá no Facebook TV Educadora. Aí você curte a nossa página e já se torna um seguidor e vai recebendo sempre as informações, as notificações. E você curte, comenta, fique à vontade aqui no nosso programa para participar com a gente no Facebook TV Educadora. Só que além da TV Educadora no Facebook, você tem também a página do Doidinho da NET, do meu amigo Girleudo. Essa página muito acessada, mas muito acessada mesmo, a página do Doidinho da NET, onde você acompanha toda a nossa programação. Nosso programa já está lá, já tem várias pessoas, né, participando com a gente, acompanhando. Você curte a página também do Doidinho da NET? Aí você, quando curtir, você já se torna um seguidor, essa página muito, muito acessada, e já começa a acompanhar toda a nossa programação, tá certo? Um abraço bem forte à Graça, à Regina, esse pessoal todo que está acompanhando, e daqui a pouco a gente faz uma visita às redes sociais para ouvir. Tem reivindicação? Pode mandar. Manda para o WhatsApp, bota aí o WhatsApp também da nossa emissora. Você manda pelo WhatsApp a reivindicação em vídeo. A reivindicação em vídeo. Ou a reivindicação em áudio. É bom em áudio e vídeo que a gente vê tudo, né? Alguma eventualidade, algum acidente, alguma reportagem, você fica aqui sendo o nosso repórter por um dia. Eu vou, inclusive, trazer informações de Jaguaretama. Nós temos aqui o Franciné e temos também o Cezinho Oliveira, que vão ser os repórteres por um dia hoje, diretamente de Jaguaretama. Tem uma reivindicação. E o Cezinha tem uma informação lá de Jaguaribara. 12 horas e 16 minutos, tirou o link para o professor e para o Girleudo. Hã? Foi? Pronto, o Girleudo, quando ele chamar, já pode trazer a participação, se for o professor também. Tá certo? Enquanto isso, eu vou trazer uma notícia no Jornal da Educadora da vacina. Chegando vacina no estado do Ceará. Chegando mais vacinas ontem à noite do estado do Ceará. E eu quero mandar um abraço bem forte também para o meu amigo Piozinho. Piozinho, jogador de futebol, de futsal. Piozinho, gente boa, meu amigo, meu irmão. Lembro a época do Bonfinense, quando a gente jogava, não era Piozinho, meu do sub-20, você no profissional do Bonfinense. E o Piozinho, esses dias, que aniversário lá foi a Alessandra, Alessandra Lima, rapaz, gente muito boa, 22 anos, Alessandra, que eu pegava nos braços, né? Você tá ficando velha, Alessandra. Pegava nos braços, abraçava, cheirava, ela bem pequena, ria muito. Você não lembra, Alessandra, mas você ria muito, eu pegava nos braços brincando. Hoje você com 22 anos, menina, você tá ficando velha, viu, Alessandra? Mas meus parabéns, não sou eu não, é você. Meus parabéns, você completou recentemente, né, 22 anos. O seu pai, Piozinho, Erlânia, te mandando um abraço e mandando os parabéns. Tá atrasado um pouquinho aqui, eles mandaram no dia, mas não foi possível, não estava no programa. O irmão Alisson, né, o namorado dela, o Fernando, a cunhada Natália, os avós Maria e Ernesto, e a Fifia, Fifia, todos os primos, tios e tias desejaram na oportunidade do seu aniversário muita paz e muita saúde, viu, Alessandra? Alessandra, e você também aqui, nós estamos desejando que Deus continue abençoando você. 22 anos. Olha quem está com a gente, Pedro Jaime, e logo depois, Girleudo Araújo, Pedro Jaime, tá com a gente. Girleudo, se prepara que eu vou te chamar. Ele tem reivindicação, mas antes tem Pedro Jaime Conrado de Carvalho. E agora, informações da Administração Municipal de Limoeiro, da gestão José Maria Lucena, com o repórter Pedro Jaime. Pedro Jaime Conrado de Carvalho, assessor de imprensa da Prefeitura Municipal, gente boa, voz de veludo, boa tarde, Pedro Jaime. Boa tarde, meu caro Richard Leitão, comunicador da maioria, dominando a audiência no horário, não tem para ninguém, a gente abraça todos os amigos do Jornal Educador, em nome do nosso superintendente Adão Maquino, toda a equipe deste noticioso e as notícias da Prefeitura de Limoeiro do Norte, a Prefeitura que mais trabalha na região jaguaribana. Anvisa orienta suspensão de vacina da AstraZeneca Fiocruz para grávidas. Nos passa a informação, secretário de Saúde do município, a orientação da Anvisa é que indicação da bula da vacina AstraZeneca, seguida pelo Programa Nacional de Imunização, PNI, publicada em 10 de maio de 2021, atualizada em 10 de maio de 2021, às 22 horas e 28 minutos. Atualizado, a Anvisa recomendou nesta segunda-feira, ontem, portanto, dia 10 de maio, a suspensão imediata do uso da vacina Covid da AstraZeneca Fiocruz em mulheres gestantes. A orientação está em nota técnica emitida pela agência. A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização. A orientação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas Covid em nosso país, em uso no nosso país. O uso de vacinas em situações não previstas na bula só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios da vacina para a paciente. A bula atual da vacina contra a Covid da AstraZeneca não recomenda o uso da vacina sem orientação médica. Olha, estou perguntando aqui sobre as ruas que estão relacionadas. É a travessa Felipe da Costa, já falei, é uma travessa que está em andamento no bairro do Bonomes. A outra, no bairro José Simões, rua Michiconato, também não realizada. No Bonomes, José Gomes Neto, não realizada. E a rua José Josino dos Santos, em andamento. Serão concluídas nesta etapa, né, da pavimentação em paralelepípedo. Chamo a atenção também, olha, PSB, Partido Socialista Brasileiro, edital de convocação para recadastramento de filiados. A Comissão Executiva Municipal de Limoeiro do Norte, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, nos termos da resolução 001/2021 da Comissão Executiva Estadual, autorizada por meio da resolução 001/2021, de 26 de janeiro de 2021, da Comissão Executiva Nacional, vem através deste edital convocar todos os seus filiados no município para fazerem os seus recadastramentos no período até 11 de junho de 2021. Portanto, os telefones para contato 996941872. O 999279433, Limoeiro do Norte, 27 de abril de 2021, Igor César Rodrigues dos Anjos, presidente do PSB. Chamo a atenção também, foi liberado o tráfego na estiva sobre o rio Jaguaribe, na comunidade do Posto dos Paus. Né? E também uma ação coordenada do secretário Valdo Lemos, uma orientação do nosso prefeito, doutor José Maria Lucena, atendendo exatamente a solicitação dos moradores daquela região, através do suplente vereador Giliar de Moura. E hoje estaremos informando, possivelmente amanhã cedinho, já a próxima estiva, que poderá ser lá da Faceira. Chamo a atenção para o período de isolamento da Covid, por Covid-19. Quem estiver em período de isolamento por Covid-19, seja um caso suspeito, aguardando resultado de exame, ou um caso com exame positivo, deve cumprir o período de isolamento por completo até que seja liberado pelo profissional de saúde que o acompanha. Cada um deve ter a responsabilidade e a consciência de não contaminar outras pessoas. Atenção, sair de casa com suspeita ou testado positivo para Covid-19 é crime. Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. E finalizando o plantonista de hoje do Conselho Tutelar, que dia 18 de maio será o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. O conselheiro de hoje, Giliardi Moura, o telefone é 997-8296-33. Portanto, meu caro Richard Leitão, comunicador da maioria, foram essas as últimas informações que tínhamos para o momento da gestão do Dr. José Maria Lucena. É compromisso, é realização. Bom trabalho, boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu informações da Administração Municipal de Limoeiro, da gestão José Maria Lucena, com o repórter Pedro Jaime. Oi, muito obrigado, Pedro Jaime, pela sua participação, pelas informações que você trouxe aqui no programa. E olha, o Girleudo já está para participar, me coloca nessa, Célio Monteiro. O Girleudo já vai participar com a gente para trazer mais detalhes de onde ele está circulando a cidade. Daqui a pouco tem Robert Gilson Silva, mas eu quero também falar para você sobre o Labovale, meu amigo. O Labovale é mais que um laboratório, disso você já sabe. Que é mais que uma clínica médica, disso você também já sabe. Que o Labovale é um verdadeiro complexo de cuidados com a sua saúde, você também está sabendo. Que tem os melhores e mais qualificados profissionais, é o Labovale. Que tem para você lá as consultas especializadas, otorrino, laringologista, tem cardiologista, geriatra, dermatologista, psicólogo, psicanalista. Olha, tem psiquiatra, tem para você também ginecologista, endocrinologista, pneumologista e tem para você atendendo também lá no Labovale um clínico geral que é o Dr. Ronen. Dr. Ronen atendendo no Labovale. Eu lembro a você que no Labovale você tem todos esses profissionais, tem todos os tipos de exame e tem, sabe o que? Agora, você sabe que nós estamos no período aí de Covid. É tenso. E o mais importante é você buscar fazer o exame assim que tiver os primeiros sintomas. Não dá para saber se é um arranhãozinho na garganta, não dá para saber se é só gripe, não dá para saber se é só uma diarreia simples, se é uma febrezinha natural, se é uma dorzinha no corpo por algum motivo, não. O que é que os especialistas aconselham? Procure logo, porque tudo pode dar indício, Célio Monteiro, de ser Covid. Então, mas o que é? Você não procura e depois vem mais problemas. Pessoas que não procuraram, pulmão comprometido, outros problemas, então o bom é você agilizar o mais rápido possível. E no Labovale está fazendo o exame lá de Covid, o exame sim, é o teste rápido, suave, para detectar a Covid-19. E Richard, eu já tomei a vacina. Ô Richard, eu já tive Covid, eu quero saber como estão os meus anticorpos, como é que eu faço? O Labovale tem para você o teste de neutralização. neutralização. Esse exame tem a capacidade de detectar a presença de anticorpos da Covid no seu corpo e desta forma você vai saber se está imunizado contra a doença. Só no Labovale você tem tudo isso com um valor bem acessível. O telefone é o 9980-2930. 9980-2930. Labovale, no município de Limoeiro do Norte. Vamos falar sobre a InvistaCred agora, minha amiga Renata, toda essa equipe maravilhosa. Novidade, novidade, novidade na InvistaCred. Preste bem atenção. Além dos empréstimos consignados para os aposentados, para os pensionistas e beneficiários do INSS, agora você pode fazer o seu empréstimo no cartão de crédito. Como é, Richard? Sim, no cartão de crédito, isso mesmo. Você faz o seu empréstimo usando apenas o cartão de crédito. Richard, mas aí vem aquele negócio, a demora, a dificuldade, a burocracia. Ainda pede comprovação de renda. Pois deixa eu te dizer uma coisa. Não pede comprovação de renda. É sem comprovação de renda. Só na InvistaCred você tem um dinheiro rápido, é fácil e não tem burocracia. Richard, dá para fazer mesmo? Dá. E deixa eu te falar uma coisa mais. A menor taxa de juros do mercado. Deixa eu te falar uma coisa. Ah, estão me perguntando. O pessoal sempre pergunta, Richard, eu quero, se eu quiser fazer uma renovação de empréstimo, já que eu já tenho, mas estou precisando de dinheiro, Richard. Eu preciso botar as coisas para frente, eu preciso organizar minha vida. Pois deixa eu te falar uma coisa. Na InvistaCred você faz a sua renovação. A sua renovação de empréstimo e aproveita a carência de até 90 dias para descontar a primeira parcela. Tá esperando o quê? Aí você tá dizendo, Richard, eu nunca fiz nem empréstimo, a situação é difícil, meu cartão de crédito não tem nem limite, homem. Eu não tenho nem comprovação de renda, você quer que... É muito bom você dizer isso, mas eu não consigo, eu quero, mas não posso. Pois deixa eu te dizer uma coisa, o seu querer é poder. Você pode, sabe por quê? Porque a InvistaCred facilita para você. Tá precisando de dinheiro? Não tem limite no cartão de crédito, não? Tá ruim? Tá lascado? Pois eu vou acabar com essa lasqueira sua. Nem comprovação de renda? Pois deixa eu te dizer, você pode fazer. Richard, eu lascado desse jeito, sem nada, sem cartão, no limite estourado, não tenho comprovação de renda, eu tenho como fazer? Tem. Levando o seu papel da conta de luz. Assuma conta de luz. Ah, você está perguntando o telefone, não é? 9-9951-8043. 9-9951-8043. Fica na Coronel Malvira, no centro, nas proximidades da Vilca, do meu amigo Carlinhos. E quem tá chegando agora é o doidão, o doidinho. Ele é doidão, mas não fica, não vou nem dizer não. Ele é o doidinho da net, ele é o doidinho que circula a cidade, ele é o doidinho que onde tem notícia ele tá presente. Pense num doidinho bem informado, um doidinho desenrolado, doidinho da net. Girleu da Araújo, rapaz, ele tá invocado, viu, todo desbarbado, bicho, rapaz, ele depois chegou na educadora, tá mais bonito, né, rapaz, galã, rapaz, diferente. Boa tarde, Leudo. Boa tarde, Richard Leitão, boa tarde a todos limoeirenses, ao Vale do Jaguaribe que nos acompanha, claro, através do rádio, aumenta o volume do rádio, você que tá na rede social, também tá pela página O Doidinho da NET, também pela página TV Rádio Educadora Jaguaribana, verdadeira rádio do povo, né, meu amigo Richard? Richard, nós estamos aqui, claro, para fazer uma reivindicação em nome da população aqui. Nós estamos aqui, atrás de mim aqui fica a rodoviária pública de Limoeiro do Norte, o cartão postal da nossa cidade, né, sim, onde acontece todos os dias várias pessoas desembarcam, embarca também, né, Richard Leitão? Sim. E o que a gente recebe aqui todos os dias são a reclamação por conta da iluminação da rodoviária e também, sim, ao redor. Realmente a rodoviária precisa de um carinho, olhar melhor por parte da secretaria e por parte também da própria empresa responsável pela iluminação pública, né, Richard Leitão, que é a Megafac. E a gente vem aqui, realmente a gente pede em nome das pessoas que trabalham aqui na rodoviária, dos mototaxistas, dos taxistas, pessoas que visitam aqui, porque a rodoviária precisa ter um olhar melhor. A gente sabe que tem aí, se Deus quiser, uma nova rodoviária vai ser construída em Limoeiro do Norte, ali no maior bairro, né, de Limoeiro do Norte, bairro Antônio Holanda, mas no momento vamos dar uma olhadinha aqui para a nossa rodoviária, né, Richard Leitão? Oi, com certeza, Gerleudo, eu estou observando aí, inclusive, olha, faltando a reclamação, nós já ouvimos pessoas também da rodoviária, faltando, tem alguns, está tudo com a parte escura. Tem um outro problema também, que quando chove, molha muita coisa mesmo aí na rodoviária. E é um ponto que era para ser prioridade, porque tem comércios, tem várias alas, olha, o comércio retornando, as pessoas estão aí, e a rodoviária, ela precisaria de uma reforma. Eu sei que depende também do Estado, mas eu tenho dito uma coisa: quando se quer, faz. Quando não se quer, dá uma justificativa. Passou Dilmar, passou Paulo Duarte, passou Arivan, vem Doutor Zé Maria, passou a primeira. Duas de Dilmar, uma de Arivan. Teve antes Dilmar. Teve Paulo Duarte, uma Doutor Zé Maria agora. Rapaz, e a gente vê na rodoviária, essas pessoas que trabalham aí poderiam ter uma estrutura melhor, mais atrativa. E você tem razão, Gerleudo. É um ponto que poderia ser melhor organizado, melhor cuidado em Limoeiro. Isso, além disso, né, Chaleitão, a limpeza também precisa ser pautada aqui, essas árvores, e além disso, fazer uma limpeza geral aqui na praça da rodoviária. A gente sabe que o Valdo Lemos tem feito um trabalho muito importante aqui nos bairros, nas comunidades, mas cobrar da secretaria para a gente dar uma olhada aqui, porque é um dos cartão postal aqui, todo dia embarca e desembarca pessoas aqui na rodoviária. Já está na hora da gente ter uma reforma, né? Já que vai ser construída outra, por enquanto, vamos dar uma melhorada aqui na nossa rodoviária pública de Limoeiro do Norte. A gente sabe que sempre a gente vem cobrando aqui, vem atendendo a gestão municipal, e esse é o nosso trabalho. Hoje mesmo, a gente já esteve também no cemitério público, aqui Nossa Senhora do Carmo, a gente esteve lá cobrando, né? Reivindicando a melhoria, a limpeza, a iluminação do cemitério público, e foi atendida. A gente esteve já hoje mostrando no programa anterior ao seu, no André Tamazoni, e esse é o nosso trabalho. O nosso diferente é esse, porque a gente cobra em nome da população, e também quando é feito algo importante, a gente vem mostrar, né, Richard Leitão? Com certeza, meu amigo Gerleudo Araújo. E olha, a expectativa foi prometida também pelo Dr. José Maria. Nós estamos assim nesse aguardar. E quando eu tiver a oportunidade de conversar com alguém da gestão para saber como é que está o projeto, o Pedro Jaime pode até trazer, como é que está o projeto da nova rodoviária que vai ser no bairro Antônio Holanda, o que é que vai fazer com esse espaço aí da rodoviária também, né? Se for colocar, se for feita, já merece. Olha, se é duas coisas que Limoeiro merece hoje, é um cemitério, você falou sobre o cemitério, um novo cemitério, que eu vou já falar, e uma rodoviária, né? Uma rodoviária para ter uma atenção melhor, para ter um cuidado melhor. Gerleudo, tem as imagens aí do cemitério? Eu fui ao vivo, Gerleudo participou no André. Fui ao vivo. Nós participamos ao vivo, viu, Richard Leitão? Lá a gente mostrou, né? Porque a gente cobrou, o mato estava muito alto, mas foi feito um trabalho de limpeza ali no cemitério público de Limoeiro do Norte, Nossa Senhora do Carmo, ali na Avenida Dom Aureliano Matos, né? A gente levou essas imagens, porque aqui a gente sempre vai manter a responsabilidade da informação. Olha, eu quero também, falando em cemitério, ser solidário, né? Nós hoje faleceu a mãe, né, do Elton Bessa, viu, Richard Leitão? Ela que teve, né, Covid-19 e não resistiu. Nosso sentimento, nosso pesar em nome da Rádio TV Educadora Jaguaribana, do nosso companheiro Elton Bessa, viu, Richard Leitão? Ô, Gerleudo, você tá falando sobre esse assunto, Gerleudo, e eu quero levar os meus sentimentos nesse momento. Eu vou mandar aqui as imagens, Célio. As imagens, por gentileza, você coloque da esposa do meu amigo Elinho, do irmão, a Helena. Rapaz, é muita tristeza, viu? Muita tristeza que a gente recebeu essa informação. A irmã Helena, uma mãe da Igreja Batista Boas Novas, há 10 dias atrás, nós tínhamos perdido o Gerleu do nosso pastor, o pastor Joelino, e muita tristeza, né, uma dor imensa, um vazio. E quando foi ontem, nós perdemos a irmã Helena, tá aí a irmã Helena, que tem dois filhos, o Elton Bessa, que é meu irmão, meu amigo, e a sua irmã, o irmão Elinho, o Elinho, que é uma pessoa maravilhosa, um casal, Gerleu de Célio e internautas e ouvintes, um casal simples, humilde, de uma humildade, de uma simplicidade, gostava de receber as pessoas em sua casa, gostavam de servir, ela sempre servia com os seus bolos, que ela cozinhava e fazia seus bolos, uma pessoa participativa, uma pessoa de um coração tão generoso, de um coração tão bondoso, infelizmente nos deixou, né, para a tristeza dos familiares, para a tristeza diante da saudade. Mas ontem eu conversava com o Elton Bessa e ele falava da dor, das dificuldades que ela estava passando, e ele, como é um homem cristão, ele, juntamente com o Elinho, conversava com o Elinho também, o irmão Elinho, e ele dizia, e os dois diziam numa voz só, né, que infelizmente aconteceu, mas que Deus sabe todas as coisas. E eu fiquei muito feliz em saber, né, de observar, Célio Monteiro, a fé das pessoas, mesmo diante da dor, a fé em Deus. Então, meu amigo Elton Bessa, a sua irmã, o Elinho, toda a família, que Deus possa estar cuidando, que Deus possa estar confortando, que Deus possa estar realmente cuidando de vocês nesse momento tão, tão delicado. E você sabe que nós estamos aqui quando vocês precisarem. Olha, nesse momento, Gerleudo, vocês que não conhecem, a irmã Helena é essa, o esposo dela, é esse aí, o irmão Melinho. Bota só a foto dela, por gentileza também. Está aí uma jovem, né, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim... realmente muito servidora, e que Deus possa continuar confortando. Estamos aqui pedindo orações pela família e pedindo orações por todas as pessoas que tiveram perdas nessa pandemia e outras perdas, e pedindo orações pelas pessoas que estão com familiares entubados, com familiares numa UTI, com familiares hospitalizados, com familiares que estão passando por esse problema, que Deus possa estar trazendo a cura e fortalecendo a toda a família. Pois não, Gerleudo? É isso, a gente manda o nosso sentimento, né, o Elton Bessa, que é um grande comunicador, e hoje, né, sua mãe veio a falecer, nossos pesar, uma pessoa que a gente quer muito bem, e Charleitão aqui, a gente registra esse momento triste, né, de muitas pessoas que já perderam as suas vidas por conta da Covid-19. O que preocupa, Charleitão, que parece que tem uma variante da Índia, que é mais forte, mais letal, e é mortal. A gente vai trazer essas informações hoje, no resumão do dia, né, na TV Rádio Educadora, com o Doidinho da NET, muitas informações. Vamos ter entrevista também hoje com o Márcio, né, ele que é diretor do colégio, lá do Luiz Alves de Freitas. A gente vai conversar sobre educação, e claro, o Doidinho da NET sempre levando as informações com responsabilidade, circulando a cidade, viu, Richard Leitão? E é triste, realmente, que essa pandemia vem trazendo, né, muitas pessoas morrendo, né, meu amigo Charleitão? Isso mesmo, é triste o que está acontecendo e essas variantes. Eu fico às vezes, Gerleudo, a me perguntar uma coisa, eu não sei qual o pensamento da maioria das pessoas. Olha, a gente fica a se questionar, rapaz, o que aconteceu na China, às vezes eu fico a me perguntar, será que teve alguma coisa intencional desse vírus? Será que foi intencional? Será que foi um pensamento de força econômica, de poderio econômico, né? Porque destruiu muitas economias mundiais e a China subiu, Célio Monteiro. Caiu não. Isso, o medo só que faz subiu. É a falta de controle. A China, será que só a China, controle, né? O PIB da China? Porque, né? Então, a cada dia a gente vê mais pessoas morrendo, outros tipos de doença aparecendo, e preocupa muito, Richard Leitão. A gente tem que se prevenir, realmente é importante usar a máscara, o álcool em gel. A gente vê muitas aglomerações, é importante todos os municípios se fortalecer a fiscalização, porque a juventude tem que entender que o momento não é esse ainda de aglomeração, porque a doença não é brincadeira, viu, Richard? É verdade. Agora, o Célio Monteiro até disse assim, não sei, o Célio é bem... Agora, uma coisa eu te digo, Célio. A China escondeu o vírus. A China escondeu o vírus. O vírus, será que foi produzido em laboratório? Teve uma intenção? Meu amigo, quando se fala Célio Monteiro, Girleudo, de poder, de política, de dinheiro, meu amigo, eu desconfio de tudo. Mas, Girleudo, vamos lá. Só para finalizar, você tocou num assunto e eu queria fazer essa reivindicação à gestão municipal de Limoeiro. A reivindicação à gestão municipal sobre o cemitério. Eu estive recentemente entrando no cemitério de Limoeiro e olha, entrei quando estava sujo, que bom que você trouxe a matéria que foi limpo. E o que eu quero te dizer é o seguinte, olha, o cemitério de Limoeiro está na hora de ter um cemitério público. Está na hora de ter um cemitério público aqui no município de Limoeiro. Limoeiro tem mais de 100 anos, esse cemitério, ele tem dezenas de anos. Isso, a gente fez essa cobrança dentro do cemitério nessa matéria, e é importante, né, que a gente possa ter um novo cemitério, para que já está muito, realmente está muito cheio o nosso cemitério público, né, Chaleitão? E precisa ser olhado pela atual gestão do município. A gente sabe da responsabilidade da gestão do prefeito Dr. Zé Maria, mas temos que colocar em prática, porque é complicada a situação no cemitério público aqui de Limoeiro do Norte, viu, Chá? Você vai sepultar um ente querido, meu amigo. Não, olha, eu vi recentemente sepultamentos ali no cemitério que as pessoas não tinham por onde passar para chegar até uma cova. Eu vou falar mais sobre esse assunto amanhã, porque eu queria até que as imagens, se o Girleudo pudesse trazer essas imagens, nós podemos falar. Rapaz, recentemente eu tive no cemitério de Limoeiro, Girleudo. Você fez para sua página, sim, Girleudo? Isso, a gente fez essa cobrança na página O Doidinho da NET. Pegue como aí, a gente tem esse trabalho imparcial de cobrar e reivindicar, mas mostrar quando é feito. Hoje a gente foi mostrar que o cemitério está limpo, a gente cobrou a limpeza do cemitério e também a iluminação pública do cemitério. Graças a Deus foi resolvido essa situação. E agora a nossa cobrança e a nossa reivindicação é para que Limoeiro do Norte tenha um novo cemitério, viu, Richard? Pronto, o cemitério, então você não fez, não foi agora essa matéria, você fez antes. Mas o que eu quero colocar é justamente isso, a gestão municipal de Limoeiro, o doutor José Maria Lucena, que sempre falou sobre o cemitério, olha, precisam ir lá no cemitério de Limoeiro. Eu vou, se você puder trazer mais, você vai andando, para você chegar em determinadas áreas, tem que estar pulando por cima de covas. Eu vi uma situação de um caixão, pessoal, porque eu acompanhei algumas pessoas próximas que faleceram. Eu vi um caixão tendo que ser transportado, passar por cima de outras caixas, de outras catatumbas. Por quê? Porque não tinha espaço para passar. Não tinha mais espaço. O cemitério está super lotado. A população de Limoeiro já merece um cemitério mais organizado. Se você que é de Limoeiro, que já foi ao cemitério, você já deve ter visto, já deve ter acompanhado, observado e viu a situação. Está super lotado. O cemitério já faz tempo que está desta forma. Que está desta forma e merece uma atenção especial por parte da gestão municipal de Limoeiro do Norte. Né? Nós sabemos que tem uns cemitérios particulares, mas a grande maioria das pessoas não estão sendo sepultados em cemitérios particulares, estão sendo sepultados em cemitérios públicos. Né? Nem todo mundo tem a condição de comprar um jazigo, de comprar um local e ter uns cemitérios públicos. Então, hoje em Limoeiro, o cemitério público da nossa cidade merece uma atenção especial, um cuidado especial, mas mais do que isso, um novo cemitério. Doutor José Maria, em nome das famílias, atenção Juliana Lucena, é um pedido, eu acredito que isso já esteja numa pauta, mas é um pedido que eu faço. Se já não tem um projeto, se já tem, me fala e nos passem. Vamos cuidar em um cemitério novo para o município de Limoeiro do Norte, porque se você entrar lá, de um novo cemitério, porque se você entrar lá, tem horas que você não sabe por onde, não tem por onde passar. O coveiro não sabia, olha, vá por ali, vá por aqui, não passa o caixão, vamos passar por cima. passando por cima das outras covas, 4, 5, 6, 8 pessoas pegando o caixão, porque não tinha como se locomover, passar naturalmente. E as olha, e o pior de tudo isso, as famílias, você vê, você já está numa dor, e você vê uma cena dessa, é de machucar, é de machucar. Muito bem, Gerleudo. E é isso, já da cobrança foi feita, vamos esperar aqui ouvir também as autoridades, que os nossos vereadores da Câmara Municipal se posicionem também sobre essa situação do cemitério público, também da rodoviária para cobrar, para que seja colocada iluminação, que seja feita uma limpeza na praça da rodoviária. E Charleitão, aqui eu quero abraçar o negão lá da Comunidade do Espinho, que está nos acompanhando, abraçar o Dimas, o Rei do Pão, lá da Comunidade do Arraial, também nos acompanha, e todo o povo bom que está através do rádio, através das redes sociais, e o doidinho da internet não para. A qualquer momento a gente volta, Richard Leitão, com mais informações. Olha, se você quer o doidinho da internet no seu bairro, na sua rua, você liga o DDD 88996139849. A gente vai aí tentar solucionar os seus problemas, saber o que é que está acontecendo no seu bairro, na sua comunidade. Vou circular a cidade, Richard Leitão, e a qualquer momento a gente volta. É com você, Richard Leitão, o homem do povão. Valeu, meu querido Gerleudo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Educadora, 12 horas e 50 minutos. O Gianino também está se preparando para trazer mais informações e deve estar já... Já está no ponto, Gianino, então nós vamos trazer. Já já eu vou ouvir todo o pessoal também que está com a gente participando, participando através das redes sociais. Eu quero mandar um abraço bem forte para minha amiga Raimundinha, da Panelada e da Buchada e do Sarrabui. Pensa numa buchada de carneiro saborosa. Pensa numa panelada de gado e num sarrabui. Rapaz, a panelada dela. O sarrabui, a buchada, é demais. É da água na boca, é diferente. É bem cuidado, uma higiene. Você pense no sabor, pense no sabor. É original, aquela buchada original é essa da Raimundinha. Richard, qual é o telefone? 99945-9223. 99945-9223. Aceitamos cartões de crédito e vai deixar na sua casa ou você vai buscar lá. Tá certo? Vai buscar o Drive Tour. Então vá lá na Raimundinha da Buchada. Gente muito boa. Um abraço para o seu esposo também, né? E para o Júnior e para toda a família. O Davi, gente boa. Meu amigo Célio Monteiro, um ouvinte vai participar com a gente. Alô, no telefone, boa tarde. Boa tarde, Richard. Quem tá falando? É a Luciana. Oi, Luciana. Pois não, Luciana. Só mesmo para pegar aquela partezinha que o rapaz aí falou da rodoviária. Eu moro aqui em frente à rodoviária. Tá um breu. Você sabe o que é aquela escuridão? Incrível. Ah, eu estou na educadora amanhã, à tarde não, mas tem dois dias da manhã que eu estou reclamando dessas luzes apagadas. Eu contei ontem, quando eu vim da igreja, tem 8 luzes na pracinha. Sim. Na praça da rodoviária apagada. 8. Você sabe o que é? 8 luzes? Uhum. E no canteiro tem 2. Então, o que acontece? A gente mora em frente à rodoviária. A rodoviária é um local que aparece todo mundo, que você sabe disso. Sim. Pessoas estranhas, que a gente não sabe quem é. Sim. E existem os oportunistas também. Sim. Então, acho que a administração tem que ter esse bom senso de pedir. Por que eles não colocam a pessoa à noite, da própria pessoa que cuida da energia, para dar uma olhada nas ruas de Limoeiro à noite? Porque de dia as ruas não estão acesas, não. Sim. Só à noite. Sim. Então, como é que eles vão saber que as ruas estão apagadas? A gente tem que reivindicar, a gente tem que estar ligando. Essa já é a terceira vez que eu fui para a educadora, porque é uma emissora muito ouvida, né? Sim, sim, então, sim. Eu acredito que alguém da administração deve estar ouvindo também. Por que não fazem? Quando sim. É que vai acontecer isso? O rapaz da NET aí foi aí. Será que vão atender agora a ele? Porque ele foi aí, veio aqui na rodoviária. Sim, é uma reivindicação. Não pode ser atendido? Pronto, olha o que você está dizendo. Você, Luciana, eu estou observando, é a Luciana da Costa Oliveira? Sim, sim. Oh, eu vi o seu comentário, Luciana. Você está dizendo que está abandonada, que pede socorro e que tem 8 luzes apagadas na rodoviária, é isso? Pronto, Luciana, muito obrigado mesmo, você complementou a reivindicação, eu agradeço e vou pedir inclusive o Girleudo para fazer essa matéria à noite aí para ver, pra gente mostrar, tá bom, minha querida? Manda ele vir conferir, ele contar cada lâmpada aí para ver se não bate 8 lâmpadas. Muito bom, você mora em frente, é isso? Mesmo em frente à rodoviária, mesmo em frente, o ponto X da rodoviária. Tá certo, minha querida, pois muito obrigado, Luciana. Obrigado, tchau. Gianino tá com a gente? Tá aí? No ponto ele? Olha, confere. Muito obrigado, Luciana, pela sua participação. Eu vou trazer o Gianino em nome da Limovisio. Em nome da Limovisio, que você já sabe. É hora de levar o seu filho ao oculista. É hora de mudar o seu óculos vencido. É hora de melhorar a sua visão. Não deixe para depois. Você sabe que nós estamos numa situação muito complicada. Complicada, sim. É delicada, não vou dizer complicada, vou dizer que é delicada e que deve merecer um cuidado especial. Eu estou diante aqui de várias luzes, câmeras. O mundo mudou, a tecnologia. Nós estamos aqui diretamente estudando os nossos alunos no celular, você também resolvendo muitas coisas através do celular, no computador, no notebook. E precisa cuidar da sua visão, porque com o tempo vai acontecendo desgaste. Então o bom é você procurar um oculista o mais breve possível. Não deixe o problema se agravar. O óculos está vencido. O uso excessivo de tecnologias. Não perca tempo. E antes de você comprar o seu óculos, eu te aconselho a você procurar a Limovisio. Eu aconselho você a procurar a Limovisio. Por quê? Porque lá tem óculos de grau com preços promocionais e você ainda ganha um óculos esporte. Tem lente de contato de grau, já que você não quer usar um óculos. Tem lente de contato colorida. Venha conhecer as melhores variedades na loja que é conceito hoje no Vale do Jaguaribe, que fica aqui, bem pertinho, no edifício de Dr. Carlos Renato. Você sobe pela escada ou pelo elevador, você vai lá em cima do quarto andar, você tem a oportunidade de ver toda a cidade. O telefone, o zap é o 994919796, vai na Limovisio do meu amigo doutor Luiz Garcia. Gente muito boa, grande Luiz Garcia, um abraço bem forte para você, entende tudo de óculos e muito mais. Vamos com o Gianino de Ângeles, que está com a gente no telefone, vai participar trazendo as informações do plantão de polícia. Gianino, é um prazer, meu querido, boa tarde. Plantão policial, plantão policial. Diretamente de Russas, com Gianino de Ângeles. Gianino de Ângeles. Gianino, fique à vontade. Ei, com o plantão de polícia. Forte abraço para você, Richard Leitão. Boa tarde. Boa tarde aos amigos ouvintes de Limoeiro do Norte, de todo este vale do Jaguaribe. As informações, as notícias do plantão de polícia. Mas antes eu falo que a farmácia limoeirense fica no centro da cidade de Limoeiro do Norte. E um detalhe, gente, a farmácia que abre cedo, dá desconto na compra à vista, vende nos cartões, ela facilita tudo para você, tem a medicação que você precisa. Então não precisa você estar correndo de um lado para o outro em busca de comprar medicamento, onde você já sabe o local certo, o endereço certo e onde vai comprar. Farmácia Limoeirense, no centro da cidade de Limoeiro do Norte, trazendo as informações do plantão de polícia. E atenção, ontem à noite a polícia foi acionada para o centro da cidade de Russas, mais precisamente na rua Padre Raul Vieira, dando conta de um furto que havia acontecido no interior de uma residência. Inclusive um casal entrou em contato com a polícia quando eles deram conta de que foram furtados um aparelho celular e também outros objetos do interior da casa. A polícia foi até o local e começou a diligenciar e conseguiu chegar à autoria do furto. Inclusive, não só aparelho celular, mas uma bolsa de mão contendo documentos e outros objetos. Já próximo na Travessa André Moreira, já próximo do quartel da Polícia Militar, a polícia identificou o acusado deste furto, um homem de 51 anos de idade. Ele mora na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, e estava em Russas e havia praticado furto. Ao ser indagado sobre a autoria do furto, ele confessou de imediato sobre o que tinha furtado, inclusive estava com os objetos do furto em mãos. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de polícia da cidade de Russas, onde foi submetido aos procedimentos legais. Portanto, esta ocorrência de ontem para hoje movimentou o plantão de polícia no Vale do Jaguaribe, em nossa região. A farmácia limoeirense fica no centro da cidade de Limoeiro do Norte e na hora de comprar medicação, o endereço certo é na farmácia limoeirense, meu caro amigo Richard Leitão. Ok, Gianino, plantão de polícia e toda a sua movimentação de ontem para hoje. E Gianino de Ângeles. Gianino, como é que está o município de Russas hoje, meu querido? Como é que foi depois deste final de semana? Quais são as últimas notícias que nós temos da terra de Dom Lino, Gianino? Richard, com relação aqui à movimentação Covid, né? Os cuidados que devem serem estabelecidos, nós tivemos um acréscimo no número de casos aqui na nossa cidade, também no número de óbitos. Infelizmente, a cidade de Russas tem sido o município com o maior número de óbitos no Vale do Jaguaribe. São muitas as pessoas, infelizmente, nós chegando a quase 160 no geral, desde quando começou a pandemia aqui no nosso município. Número de casos de pessoas internadas também chega na média 38, 40 pessoas. Enfim, o que está sendo feito é uma ação do município para conscientizar a população, desinfecção de muitos lugares que estão aqui no nosso município. E, infelizmente, ainda os números são preocupantes e que requer muito cuidado da própria população. Quem está na cidade de Russas hoje, e isso é fato, eu tive até rapidamente um contato com ele, mas foi só aquele contato assim: olá, tudo bem? É o deputado estadual Nelinho, filho do ex-prefeito Raimundo Cordeiro. Nelinho está aqui na cidade de Russas hoje, fazendo visitas a lideranças, a amigos. Inclusive, quando eu encontrei, ele estava em um local aqui já almoçando com a sua assessoria. O Nelinho, que está aqui na nossa cidade, né, é filho de Russas, mas a sua atuação direta é na região do Cariri. Foi, inclusive, candidato a prefeito lá, não conseguindo êxito, mas ele está tomando gosto em voltar para sua terra natal, porque foi aqui que deu a maior votação para ele ser deputado estadual. Pelo menos está entendendo que Russas precisa também ser o foco. Mas com o próximo da eleição, as pessoas ficam muito de orelha em pé, viu, Richard? É verdade, Gianino. Isso é uma realidade. Ô, Gianino, na área policial, como é que está a cidade de Russas? Bom, na área policial, Richard, tivemos um homicídio que já praticamente, não a polícia não fala mais homicídio, mas é feminicídio, né? O próprio delegado de polícia civil aqui do nosso município diz que foi caracterizado o feminicídio, e o crime que aconteceu no sábado pela manhã, aqui no sítio Malhadinha, praticamente desvendado, tem uma linha passional com relação a isso. A polícia não divulga maiores detalhes, mas tudo leva a crime. Não houve o crime que aconteceu, não é questão de pistolagem ou algo parecido, mas um crime com linha de um crime passional. Infelizmente, esse fato aconteceu aqui no nosso município, mas na área policial, podemos dizer que mais tranquilo, a polícia tem realizado algumas operações, prisões, inclusive ontem, a prisão desse homem de 50 anos aqui em Russas, ele é de Mossoró, ele mora lá, mas estava aqui atuando no município e foi preso ontem por praticar o furto no interior de uma residência. Muito bem. Gianino, muito obrigado por sua participação. Agradeço e te aguardo amanhã, meu querido. Forte abraço, Richard. Se Deus quiser, a gente volta amanhã trazendo informações e notícias para todo o Vale do Jaguaribe. Olha, a hora certa, 13:02 agora, Célio Monteiro. 13:02. Limoeiro do Norte vai ganhar academias ao ar livre? Nós estamos tendo essa informação e eu vou já trazer. Mas antes, olha, foi perdido um óculos e já foi encontrado na calçada do Mercantil Queiroz. O óculos está aqui com o Francisco Daniel. Francisco Daniel é quem está com o óculos aqui. Esse óculos que foi encontrado na calçada do Mercantil Queiroz, é só vir buscar aqui com o Francisco, tá certo, pessoal? Você que perdeu, que estava divulgando um óculos de grau, não é isso, Francisco? É um óculos de grau, não é isso? Tá com você, tá guardadinho, numa boa. Pronto, pois aguarda que a pessoa vem buscar, Francisco. Olha, eu quero conversar com você agora, meu amigo, sobre um assunto muito importante. Pessoal que quer emagrecer. Tem aí o vídeo do Centurixá, meu amigo Célio Monteiro, vai colocando só o vídeo, sem áudio, mas traz tudo. Meu amigo, já se encontra na farmácia de Moirense. Já se encontra na farmácia de Moirense um produto que vai fazer você emagrecer. Um produto que vai fazer você ficar de bem com a vida. Centurixá. Centurixá. Você vai ficar com aquela cinturinha de pilão. Você vai emagrecer e ficar bonitão. Porque é um produto natural que te ajuda a perder peso entre 3 e 8 quilos no mês. No mês. O Centurixá é um composto nada mais nada menos de hibiscos, laranja amarga, carqueja e várias outras ervas. O Centurixá combate a gordura localizada, a sensação de inchaço, aquela sensação de inchaço no organismo, a sensação que você está toda, meu amigo, é diferente. Olha, cólicas menstruais. Cólicas menstruais, meu amigo, Centurixá acaba com isso. Combate o colesterol e regulariza a TPM. Olha, prisão de ventre, Centurixá. Comece a perder peso hoje mesmo. O desafio está lançado, o desafio está feito. Agora mesmo, Centurixá já tem na farmácia, nas principais farmácias da sua cidade, na farmácia limoeirense. Se você for na farmácia e não tiver, você diz: olha, eu quero o Centurixá que o Richard Deitão está divulgando. Eu quero o Centurixá que o Richard Deitão está falando. Mas você vai lá na farmácia de Moirense, conversa com a doutora Célia, com toda a equipe, que tem lá Centurixá para você. Centurixá. Olha o Centurixá. Meu amigo, é diabetes, gastrite, má digestão, azia, refluxo, reduz medidas, perde peso, elimina aquela gordura localizada. E é fácil, fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil você fazer. Centurixá. Grave esse nome, é uma revolução para você emagrecer. É simples, fazendo a diferença. Meu amigo, que eu tenho que escutado de pessoas que têm tomado o Centurixá e têm emagrecido, que tem, você que tem aquele problema de retenção de líquidos, Centurixá é a solução. Centurixá está fazendo a diferença. Você encontra na farmácia limoeirense. Vamos continuar? Porque eu quero falar para você também, que quer emagrecer, eu não posso perder a oportunidade de falar sobre alimentação, né? Alimentação, meu amigo, baseada em frutas, verduras e legumes. Uma alimentação balanceada que você encontra. Frutas, verduras e legumes de qualidade, fresquinhas, novinhas, gostosinhas, baratinhas, lá no Atacadão. No Atacadão das Frutas, Verduras e Legumes de Limoeiro. Venha fazer suas compras em um ambiente aconchegante, climatizado, um atendimento especial que você, quando chega lá, se sente em casa. Sem se falar que o endereço da economia é na rua Joaquim Evaristo Gadelha, do bairro Santa Luzia. Richard, eu não queria ir lá não, eu queria que viesse deixar na minha casa, porque esse negócio todo, Covid, coronavírus. Pronto! Pois vai deixar lá na sua casa, sem cobrar taxa de entrega. É só ligar o 9-8818-8215. Agora eu quero conversar com você, varejista. Mas antes de conversar com o varejista, rapaz, eu vi uma melancia lá no Atacadão. Gosta de melancia, Célio? Oh, melancia gostosa. Uvas saborosas, as roxinhas e verdinhas, docinhas. Maçã, laranja, mamão, melão. Meu amigo, vá lá. Queijo. Maravilhoso, tudo em verduras, tudo em legumes. E para você que tem o seu comércio, que quer colocar também frutas, verduras e legumes, rações, milho, feijão à sua disposição e comprar no atacado em grande quantidade para você ganhar um dinheiro bom, não é? Porque você merece e oferecer o melhor produto para o seu cliente é lá no Atacadão. Você compra um produto bom, num preço baixo, vende num preço bom, o melhor produto e fica de bem com a vida. Porque você ganha um dinheiro bom e seu cliente sai satisfeitíssimo. Vá lá no Atacadão com meu amigo Cacheado para você conferir o que nós estamos anunciando. Olha, eu quero nesse momento é o intervalo comercial, porque Robert Gilson Silva já está girando. O homem é um fenômeno da notícia. Já já tem Girleudo, o Doidinho da Net voltando, né? Tem Valdo Lemos hoje aqui no programa. Valdo Lemos hoje aqui no programa. Mas antes, eu vou falar sobre política nacional. Política nacional. Eita que os aspirantes a candidato à vaga da presidência. Tem gente já batendo em retirada, sabia? É, Richard, é. Polarizou em Sérgio Moro e Lula. Digo melhor, em Bolsonaro e Lula. Concorda, Célia, agora? Polarizou. Ciro está perdendo o sonho de ser candidato a presidente. De ser eleito presidente. Quem saltou fora, olha só, olha Lulinha acenando. Eita, Lulinha. Olha Bolsonaro com o coraçãozinho. Lula faltando um dedo. Rapaz, esse dedo aposentou Lula. Esse dedo aposentou Lula. Oh, rapaz, o que é que uma aposentadoria boa, né, rapaz? Por causa de um dedo. Como é que pode você se aposentar por causa de um dedo, Célio? É normal? Lula era digitador. Lula falta um dedo. Lula trabalhava com digitação. Na época era datilografia. Era datilógrafo Lula porque ele perdeu um dedo e se aposentou. Eita, Lula. Aí do outro lado, Bolsonaro. Fazendo coraçãozinho. Eita, esses dois, rapaz, eu não sei não. Mas olha, o ex-juiz Sérgio Moro já saltou fora da corrida. Tem informações que ele não quer não, viu? Vai botar um advogado, um escritório de advocacia, mas não quer mais não. Aí o que é que tem mais, Richard? Luciano Huck tá mais para suceder Faustão no Domingão do Caldeirão do que perder dinheiro e se aventurar. Ainda perder a simpatia, porque entrou na política, fica dividido. Aí não para. O ex-ministro Luiz Mandetta, que pensa em ser candidato, rapaz, não vai para canto nenhum. Ainda indefinida, porque o centro, segundo ele, queria o centrão com ele. Né? Ah, mas não tem mais, mas não para só o Mandetta. Quem é? João Dória, governador de São Paulo, o pai da vacina, né, que é intitulado como o pai da vacina. João Dória, bota, quer ser, bom, pode deixar. João Dória quer ser candidato, tem dinheiro, tem estrutura. Aí tem também Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, até Tasso Gereissati também, mas já está desistindo. Aí vem aqui, Ciro Gomes, é o nome do PDT. Lula e Bolsonaro, por enquanto, só tem esses que estão dizendo que são candidatos. Só tem esses que estão dizendo. E a situação polarizou em Lulinha, paz e amor, e Bolsonaro, mito. A situação polarizou em Lulinha, paz e amor, e Bolsonaro, lito. Amor, qual é a palavra que dá certo com amor? Assim, que dá certo não, que rima. Hein? Não sei, você não sabe, sério. Amor. Roubou. 1:11, eu vou ao intervalo comercial, depois eu vou voltar e trazer Robert Gilson Silva, girando o vale com a notícia. ZYH 604, 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. Safarone Invest, grande amigo, é Banco do Nordeste. Agora mais digital com aplicativo exclusivo para consultar extratos, realizar transferências e pagamentos pelo Pix e até assinar contrato. Tudo mais fácil para o seu negócio ter cada vez mais resultado. Ainda não tem crédito amigo? Baixe o app ou procure um agente para garantir o crédito orientado mais vantajoso do país. Não é pouca coisa não, viu? Sorriso no rosto, crédito no bolso. Crédito amigo, Banco do Nordeste, Governo Federal.

feitos pra você de coração. É mais do que costume, é amor correspondido. É coisa de família, igual abraço de irmão. Nossa família é mais feliz. Nossa família é união, feito pra você de coração. Nossa família. Chá Resolve! Este é bom e verdadeiro para você que está com refluxo, azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, no esôfago, mau hálito, boca amarga, prisão de ventre, pedra nos rins, além da enxaqueca, aquelas dores de cabeça crônicas que não passa. Para você que está na menopausa, auxiliando no tratamento da diabetes, pressão alta, colesterol alto, gastrite, úlcera, má digestão, ácido úrico, gordura no fígado, empaixamento, gases. Chá Resolve é 100% natural, sem açúcar e não contém glúten. Eu tomo a minha mãe e meu pai. E a minha mãe, ela melhorou muito, porque ela sentia muito empachamento, ela sentia muito estômago pesado. Ela melhorou muito a dormida dela, que ela diz. É muito bom, eu recomendo, é muito bom. E eu também, eu senti também esse mesmo problema da mãe. E eu recomendo de novo. Você adquire o Chá Resolve Limoeiro nas principais farmácias e em toda a região. Richard Leitão. Estamos de volta depois dos nossos comerciais e nesse momento eu quero fazer um agradecimento especial a você que está através do seu rádio. Muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente acompanhando a nossa programação. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, você que fica diariamente no rádio, sempre acompanhando a nossa programação. Como é bom ter você em nossa sintonia. Eu quero agradecer também a você que está no RádiosNet. Compartilha, baixa lá no Play Store o aplicativo RádiosNet e você compartilha com seus contatos, com todo o seu pessoal, tá bom? E ajuda para que nos ajuda a alcançar o maior número de pessoas através das mídias sociais. Vou já você que está no Facebook, TV Educadora, e no Facebook também do Doidinho da Net. Mas quem está com a gente, Célio? Um ouvinte no telefone, alô, boa tarde. Quem está falando, aumenta, por favor. Quem está falando? Boa tarde. Quem está falando? Alô. Oi, está me ouvindo? Agora estou. Quem está falando? Ayrton. Opa, meu amigo Ayrton, diz aí, meu irmão. Tudo bom, né, Isaac? Graças a Deus, Ayrton. Eu lio todo santo dia. Aqui eu estou dois rádios ligados mesmo. A televisão, viu? Ixi, rapaz, você está bom demais. Ô, coisa boa, rapaz. E quais são as novidades? O que é que você manda aí? Eu sou amigo da imprensa aqui, ouvindo três ao mesmo tempo. Eita, rapaz. Vendo você... e ouvindo dois ao mesmo tempo, né? Aí, sabe, a minha participação é só... Porque chegou meu conhecimento, né? Esse dia também, pra você ter ideia como é as coisas. Aí dá pra entender o que eu vou dizer. Chegou no meu conhecimento que o cara da iluminação pública, né? Que bota a luminária... Né, teve aí na rua principal, né, na avenida principal aí, a Dom Leriano, e essa que vai pro Campo Florestal, teve também, botando as luminárias, tudo, tá tudo bom, tudo ok, não tem uma lâmpada apagada. Se você for andar hoje à noite, você vai conferir comigo amanhã cedinho. Tem nenhuma apagada. Aí dá pra entender, faz esse círculo aí, Dom Leriano Mato e essa outra aí, né, Luciana, que elas já estavam na escuta aí. E ver a rodoviária no escuro e não colocar a da rodoviária, dá pra entender o negócio dele. É verdade. Sinceramente, não dá pra entender. De jeito nenhum. Isso aí é um lembrete que eu queria dizer, porque é a desejar que eu conheça a situação da rodoviária. Não é da agora, não. Viu? É de muito tempo já, viu, Richard Leitão? Mas, Sim. Felizmente, a gente cobra demais, pede demais. Mas parece, sei lá, mas que o pessoal... Sei não, não dá pra entender isso de jeito nenhum. É que nem eu vou até ficar calado. Tá, obrigado. Tá certo, Ayrton. Muito obrigado, meu querido, pela sua participação. É válida também essa reivindicação do nosso querido Ayrton, que sempre participa e expõe sua opinião. Olha, eu quero mandar um abraço para a Graça Oliveira, acompanhando a nossa programação. Graça, muito obrigado pela sua audiência, minha querida. A Mirinalva Santana, a Fatinha Costa no Setor 5, Lucy Cleide Rodrigues, lá em São Paulo, acompanhando pelo Doidinho da NET, Inês Patrícia, o Célio Costa, Maria Salete, Maria Arruda, Graça Oliveira mais uma vez, o José Clebson, também com a gente. Olha, a Luciana, que participou, Regina Lúcia, tanta gente boa, muito obrigado. Vanderlânia Gomes, Oswaldo Vieira Botelho, muito obrigado a vocês que participam lá na página do Doidinho da NET. Vai compartilhando com seus contatos, tá certo? Vai compartilhando com seus grupos e eu quero muito agradecer de coração. Vamos aqui também o pessoal que está na TV Educadora, Mazinho Bodó. Mazinho Bodó está dizendo: Richard, mande um alô para o meu irmão, o Iranildo Bodó, que é o Bodó, rapaz, pois hoje ele está completando mais um ano de vida. Ô, Mazinho, rapaz, eu não sabia, Mazinho, não sabia. Mazinho, quero mandar um abraço bem forte para você e mandar um abraço também para o Bodó, rapaz, né? O Bodó, Iranildo Bodó, os dois são jogadores, o Bodó e o Mazinho. O Mazinho jogou muito tempo também de volante. O Bodó, eu tive o prazer de jogar com os dois, com o Mazinho, que é meu amigo e irmão, o Bodó também, tive o prazer de jogar, né? E ele, um grande profissional, honrou a camisa do Esporte Clube Limoeiro, do Limoeiro Futebol Clube, um grande volante, né? Aguerrido, tinha força de vontade, firme e muito aguerrido. Bodó, um abraço bem forte para você, meus parabéns, que Deus continue abençoando a você e a toda a família. Grande Bodó, meu irmão. Olha, 1:25, Célio Monteiro, quem está com a gente também é a Raimundinha, a Raimundinha também acompanhando a nossa programação. Raimundo Martins, em Jaguaribe, um abraço para a sua filha Lara Stephanie, a Eurenice, a Maria Vandir, Imaculada Bessa, Luceli Reis, Alica, lá no Canto Grande, um abraço. Delmondes Chaves, um abraço bem forte, meu querido. Ivoneide Fernandes, a Gilsa, Maria Salete, Maria Cavalcante, Lucirene, Maria Alves, Dilma Medeiros, tanta gente boa acompanhando. Eu quero pedir a você para continuar curtindo, compartilhando a nossa página, tá certo? Eu fico muito, muito agradecido. Robert Gilson já está com a gente. Valcicléia Maria está no YouTube, a Sara Rodrigues também, um abraço bem forte, e o Jânio participando com a gente. 1:26, vamos com Robert Gilson Silva. Eu ia falar outra coisa, mas Robert Gilson Silva já está com a gente. Ele está morrendo de medo do Jussier, rapaz, está morrendo de medo do Jussier. Ele botou 3 máscaras. Ele tem 3 máscaras. A máscara dele é tão grande, o Robert Gilson, que cobra até os olhos. Nessas orelhas estão ficando meio acabando, assim. Robert Gilson, um abraço bem forte. Boa tarde, meu querido. Richard, chegando aqui para toda a região jaguaribana, para você, internauta, para você que está no Rádio em casa. Muito boa tarde, Richard Leitão. É, dia a dia a gente informando e registrando. Seu Francisco, deixa eu só ver aí, seu Francisco, a pasta aqui. Eu queria aqui convocar todos os familiares, amigos, parentes de João Pereira da Silva Filho, conhecido como Batista, para a missa de 7 dias na Igreja de Santo Antônio. A missa de 7 dias de João Pereira da Silva Filho, conhecido como Batista, irmão do Dengoso. Então tá aqui, vamos começar aqui as nossas matérias de hoje, nossas informações. Eu quero dizer que fui até a passagem molhada, ali do Poço dos Paus. Fizemos a matéria ontem, quando estava em recuperação. Hoje já está nas suas finalidades para a utilização dessas pessoas que precisam dessa passagem molhada. Temos também matéria do abatedouro. Temos Valdo Lemo falando de passagem molhada, pavimentação iluminação pública, estrada de terra em recuperação e água, abastecimento de água do SAI. Valdolemo vai falar tudo isso. Atenção, fica aí no aguardo para você que quer saber sobre esses paliativos que a gente colocou aqui em pauta. Mas voltou o abatedouro de Limoeiro do Norte. Ontem eu estive lá e conversei com o Ranieri e também com o James Girão, que são os veterinários. Célio Monteiro, tem a matéria aí na agulha. Roda, por favor. Nossa TV e Rádio Educadora no abatedouro público de Limoeiro. Voltou às atividades da matança dos animais para servir, abastecer a nossa população limoeirense. Conversa com os veterinários, começa aqui com o Ranieri. Como foi todo esse processo de quarentena e agora volta? Um abraço, Rádio TV Educadora. Boa noite a todos os ouvintes, né, da Rádio Educadora. A gente voltou às atividades após uma quarentena de 14 dias. Está tendo um rapaz agora responsável a verificar a temperatura de todos os que entram no recinto. Estão sendo tomadas todas as precauções para que não possa haver mais outra contaminação em massa, né, dentro do abatedouro municipal de Limoeiro do Norte. O portão agora do abatedouro fica trancado, não entra mais ninguém no recinto, né, para que não possa trazer esse vírus aqui para dentro e contaminar os demais. Agora vamos aqui à palavra do outro veterinário, que também fala da volta do abatedor da cidade de Limoeiro. Boa noite, ouvintes da TV Educadora, Limoeiro do Norte. Realmente, como o Ranieri bem falou e explicou, nós passamos por um momento de um surto, pequeno surto, né, onde tivemos contaminados 10 dos nossos trabalhadores aqui, e realmente precisamos fechar em virtude dessa pandemia que está assolando todo o país, como todo mundo, né? Foi uma medida realmente de precaução, onde a prefeitura usou de bom senso, fechando para cuidar da saúde dos que estavam doentes, para então voltarmos a realizar o serviço, né? Nós somos um total de 36 funcionários, dos quais 10 estavam contaminados. Passaram por todo o processo, como você falou, né? Tem alguns ainda afastados, mas por atestado, é isso? Alguns ficaram com alguma sequela da doença, então eles foram ao médico, né, e estão com atestado, né, ainda para poder se recuperar. E todos os que estão aqui presentes, teve uma testagem, né, em todos os funcionários, todos foram testados. E todos os que estão aqui são, né, estão com a saúde boa, né. É claro que tem alguém que está voltando que ainda se sente um pouco cansado, porque teve a doença, cansado assim, debilitado, mas não está mais em época de transmissão e já está apto a trabalhar. Então tá aí, portão fica fechado, a gente mostra aqui nas imagens da nossa Rádio Educadora e TV, portão fechado só entra, depois de passar aí, você verifica a temperatura aqui com outro funcionário, realmente muito, é uma estratégia muito boa, muito bem feita, e tá aí o portão, vai ter carne sim, atenção, tem carne nesta terça-feira no mercado público de Limoeiro Norte, para a alegria de todos os baixantes. Um abraço a todos. Robert Gilson Silva informando e registrando. É isso aí. Então tá aí a matéria do abatedouro de Limoeiro do Norte. Tem carne, já teve hoje pela manhã, não só no mercado público, mas nos frigoríficos em toda a cidade, e aqueles que dependem da carne, uma carne de qualidade, uma carne que tem também uma fiscalização aí dos veterinários. Muito bem. Robert Gilson, essa matéria é muito importante porque você acompanhou passo a passo, você acompanhou a situação do fechamento do matadouro, você entrevistou os responsáveis pelo matadouro e você entrevistou também alguns marchantes que estavam falando das dificuldades. Graças a Deus o problema foi resolvido, nós sabemos que a gestão teve todo esse cuidado especial para que outras pessoas não viessem ser afetadas. Foram 14 dias de paralisação, Robert Gilson? Pois é, Richard, e no entanto, esses dias foi preocupante, né? A questão da carne para abastecer os munícipes e aquelas pessoas que precisam. Claro, tem umas pessoas ainda que estão de atestado, porque o Covid deixa sequelas, Richard Leitão, e outros também, parentes, esposa de funcionários que também estão em quarentena. Então é um cuidado muito grande aí na volta, foi feito toda uma limpeza, foi feita toda uma higienização no abatedouro para que possa ter retornado ontem. E, claro, dar continuidade para que não venha ter mais surto de Covid naquele ambiente. É verdade. A gente só tem a agradecer a gestão municipal, a compreensão também de todos. Sabemos que nesse momento, né, foi muita carne e comida, sabe lá de onde, mas é a situação, sério. O que é que pode fazer? Né? É a situação, o que é que pode fazer? Ô, meu amigo Robert Gilson, que bom que voltou. Você vai ser intitulado agora o repórter do Matadouro. Informações sobre matadouro, sobre carne, sobre matança de bicho, sobre o que for morrer. É com você, Robert Gilson. Né, de animais, né? De gente, não é comigo. Olha, eu fui até ao rio Poço dos Paus. Retornou a passagem molhada do Poço dos Paus para a alegria dessas pessoas que dependem dessa estrada. Eu fui lá ontem à tarde, quando estava sendo recuperado, colocando lá os anéis, as manilhas, fiz a matéria, Célio Monteiro está na agulha, vai rodar. Um abraço a todos, nossa TV e Rádio Educadora, aqui na passagem molhada da Malhada. No momento, fazendo aqui o aterramento, como vocês estão vendo nas imagens, você de casa que está nos ouvindo, nós estamos aqui porque a Secretaria de Obras está fazendo o trabalho de recuperação, colocando aqui as manilhas e em seguida fazer o aterramento dessas manilhas, para que os moradores, as pessoas possam ter acesso, possam reutilizar essa passagem molhada, essa estrada que foi afetada devido às grandes chuvas. Aqui você tem o rio Jaguaribe e também o rio Banabuiú. Então ele recebe muita água das chuvas que aconteceram nas últimas semanas. Por isso que vocês estão vendo que aumentou, mas já está bem baixo a vazão de água aqui nesse rio. E por isso a recuperação pode ser sim realizado, o aterramento ali com pissarra, o maquinário todo aqui à disposição, e você vê as manilhas, os funcionários do SAAI colocando aqui para já ser coberta com a pissarra. Então, as pessoas que precisam da estrada vão estar com a estrada recuperada e bem maior, exatamente, bem maior aqui na Malhada, nessa junção do rio Jaguaribe com o rio Banabuiú. É a Rádio Educadora informando e registrando, Robert Gilson Silva. Isso aí foi ontem à tarde, e hoje pela manhã a gente já voltou lá, Richard Leitão, para ver as finalizações dessa passagem molhada. Eu conversei também com o Jess, que estava por lá, e muito bom, Jess, né, a questão da recuperação dessa passagem molhada. Jess, por favor. É verdade, né? A passagem molhada aqui do Poço dos Paus está sendo recuperada, está aqui quase terminada, né? Está dando os últimos ajustes aqui na passagem molhada. Uma boa para aquela região Malhada, Sapé, Aninga, Faceira, que aquele pessoal, você sabe, sofre muito quando essas passagens estão quebradas. E agora é esperar a recuperação das outras, não é isso? Agora eu acho que terminou aqui e aí fazer a da Faceira, né? Que é outra passagem molhada que é muito movimentada. E terminou aqui, eu acho que o Valdo Leve vai mandar logo fazer a outra, né? Vamos aguardar. Tá aí liberada já por volta de 10 da manhã. Passagem molhada aqui entre Canafístula e Malhada, né? Conhecida aqui como a passagem molhada da Poço dos Paus, né? Poço dos Paus, viu? Muito bem, passagem molhada do Poço dos Paus. Tá aí, já pode passar, tá aí o maquinário terminando, finalizando, mas já estão passando as pessoas que precisam dessa estrada. Muito bem. Tá aí, 10 horas já estava liberado, claro que tem só a questão dos detalhes, né, dos acabamentos que vão fazendo, mas foi liberado por volta de 10 da manhã e as pessoas foram ver aí seus parentes que estavam com uns dias sem ver, e, ou porque tinha que arrudear por Flores e Charles Leitão, ou pela ilha, indo pela a passagem molhada ali entre Ilha e Espinho, e em si fazendo todo aquele arrudeio. Nada melhor do que passar pelo local que sempre passa. Tá aí. Um abraço a todos aí da Malhada, Sapé, Faceira, TV e Rádio Educadora, informando e registrando, viu, Chato? Ok, ok, Robert Gilson Silva. Robert Gilson, você trouxe essa matéria importante do Matadouro. Trouxe uma matéria importante também no que diz respeito à passagem molhada. E agora você vai conversar com Valdo Lemos também, é isso? É isso aí, atenção, porque Valdo Lemos fala dessas passagens molhadas que vão recuperar durante a semana, como também você aí na sua casa, é questão de passagem molhada, é questão de pavimentação, iluminação, estrada de terra, tudo isso está sendo realizado, claro, que a gente aqui vai conversar direto com o Valdo Lemos, que ele é quem vai explicar toda essa situação, além da questão da água, do fornecimento de água na cidade de Limoeiro Norte. Por gentileza, Robert Gilson, sustenta só um pouquinho. O Girleudo está chamando nesse momento, e ele está no meio do sol, nosso repórter. Você segura só um pouquinho, Robert Gilson, não sai daí, você já almoçou, já está de barriga cheia. Então aguarda só um pouquinho, que eu te chamo já. Vamos aqui com o Girleudo e depois, atenção, eu volto com o Valdo Lemos. Eu volto com o Valdo Lemos. Volto também com a matéria. Lixo hospitalar da Covid-19. Solto na beira da estrada. Carro do lixo levou, caiu o lixo hospitalar, até sangue tinha. Já eu vou trazer essa matéria. Mas... segura um pouquinho, Girleudo, dá para ficar com a gente. Girleudo Araújo, participando com a gente. Já a gente volta com o Robert Gilson Silva. Girleudo Araújo está diretamente do cemitério. Nós começamos a falar sobre o cemitério e nós temos uma cobrança e um parabéns. O parabenizar a gestão municipal, mesmo sendo a sua função, por ter feito a limpeza do cemitério, que estava sujo, estava horrível. Eu conversei com alguns setores da gestão também, passei a situação, porque eu tive de acompanhar sepultamentos de pessoas próximas, e estava uma sujeira imensa. E que bom que a gestão fez esse trabalho. O outro problema é que Limoeiro hoje precisa de um cemitério novo. O outro problema é que Limoeiro hoje, ou um novo cemitério, não tem como circular dentro do próprio cemitério. Eu presenciei e acompanhei, rapaz, a gente passando por cima de algumas caixas, de catatumbas, de algumas áreas lá, para passar caixões. É triste. Um familiar que já está numa dor e passar por um problema desse... né? Estruturas quebradas. Ô, Girleudo, fique à vontade, doidinho da net. Isso, voltamos na programação da Rádio TV Educadora Jaguaribana. Vamos adentrar aqui o cemitério público de Limoeiro do Norte, cemitério Nossa Senhora do Carmo. A gente vai mostrar a situação. É, realmente a gente cobrou, né, Richard? A limpeza foi feita, a limpeza do cemitério. Cara, aqui a gente também quer parabenizar aqui também o trabalho dos coveiros, que sempre está aqui à disposição da população, esses heróis, né, que eu digo, porque é muito complicado o trabalho dos coveiros aqui. Vamos entrar, né, Richard Leitão, para a gente mostrar a dificuldade para as pessoas sepultar uma pessoa que, por conta de muito aperto já, o nosso cemitério precisa urgente de um novo cemitério para Limoeiro. Vamos adentrar, né, Richard? Então vamos lá, Girleudo. Daí, portanto, o doidinho da NET está adentrando no cemitério público de Limoeiro. Nós vamos acompanhar. A imagem está um pouco lenta, mas você está acompanhando nesse momento. Você pode, quiser, pode ir passando. Olha, tem caminhos, tem essas veredas. Pequenas veredas para você se locomover. E tem algumas áreas que... Girleudo, você está me ouvindo? Oi. Pode narrar, você tá passando por dentro, tá com medo não, né, Girleudo? Rapaz, eu tenho medo de alma, viu? Você não tá com medo não, né, Girleudo? É, a gente vai mostrando aqui, mas se a gente vê alguma coisa diferente, corre. Girleudo, e a próxima matéria você vai fazer meia-noite aí pra ver a iluminação, viu, Girleudo? É. Hã? Viu, a gente fica aqui lamentar, né, a gente fica aqui, muitas pessoas... que a gente gosta, né, que está aqui hoje sepultada. Sim, sim. A gente tem que pedir aqui em nome da população limoeirense um novo cemitério, essa cobrança. A gente vê, né, que é muito apertado aqui, para você ter ideia, para que a gente possa passar aqui. Né, Chato, você vai vendo nas imagens. Muito apertado, muito apertado. Olha, a situação para você passar com o caixão, para você passar com o caixão é muito apertado. Que bom, e nós queremos agradecer a gestão. Tá aí, olha. Olha a situação aí para passar. Olha a situação para passar, para você ir para um lado, para o outro. O Girleudo tá girando. A dificuldade, aí você pega, tem um caminho, lá na frente já tem uma catatumba, é isso, Célio? Né? E a situação muito difícil, está super lotado o cemitério de Limoeiro. É um pedido que nós estamos a fazer, olha, você já, ao doutor José Maria Lucena, no que diz respeito ao cemitério, né? A um novo cemitério, o doutor José Maria, que é um homem religioso, o doutor José Maria, nós estamos nessa matéria dentro do cemitério público do município de Limoeiro. A matéria está dentro do cemitério, onde tem dificuldades hoje para você se locomover. Dificuldades hoje para você se locomover dentro do cemitério. Olha só, nós estamos passando, circulando. Olha a passagem aí como não tem. Né? Para você pegar caminhos, às vezes, tem que passar por sobre algumas catatumbas. Olha a dificuldade, né? Às vezes você tem que voltar... É, aqui no caso, viu, Xeleton, nesse momento aqui onde está mostrando, se não passar por cima de outras catatumbas, não tem como os caixão passar, né? Por conta do aperto já, do cemitério público, aqui Nossa Senhora do Carmo. Eu tenho certeza que a gestão municipal, com carinho, vai avaliar, né, Richard? Sim, sim. E a gente precisa, urgente, de um cemitério público aqui no nosso município, Richard. É verdade, olha, o Girleudo está circulando. Olha, o que me preocupa é, primeiro, tem muitas pessoas, a grande maioria da nossa população, ela não tem condições de ter um local para um sepultamento, uma família ter uma estrutura privada, ter uma estrutura particular, não tem condições de pagar, não tem condições. E aí nós estamos vendo, né, essa dificuldade. Nós estamos vendo, merece hoje organizar esse cemitério e merece também um outro ambiente, um outro espaço, um outro local, porque já faz, são dezenas, é mais de... Eu imagino que esse cemitério, alguma pessoa que puder me passar essa informação, alguém que puder me passar essa informação, por gentileza, quantos anos tem o cemitério? Tem mais de 100 anos? Você sabe, Célio Monteiro, se puder pesquisar, olha, aí já tem um espaço mais amplo. Mas tem muitas áreas que não dá para se locomover. E é um pedido e foi uma promessa do doutor José Maria Lucena. Eu me lembro que na época do Dilmar tinha aquele local ali nas proximidades, Girleudo, do Socorro, que era um terreno que foi doado, foi, não sei se foi doado, mas foi... comprado pela gestão municipal, mas esse terreno era para um cemitério, ali nas proximidades da Igreja do Socorro, em frente, quase em frente ali ao doutor, ao meu amigo Odorico, a Zulene, né, aquela região. E hoje você pode andar, Girleudo, e ver que é difícil de se locomover, Girleudo? É muito difícil, viu, Charles? A gente vê que a situação aqui para sepultar uma pessoa hoje, aqui em Limoeiro do Norte, a dificuldade é muito complicada. A gente está aqui num local onde é mais fácil caminhar, mas quando você pende aqui para o lado esquerdo, para o lado direito, a dificuldade é muito grande de um sepultamento aqui. E além do constrangimento, da perca do familiar, né, Richard Leitão? É ainda essa dificuldade. A gente vem pedindo aqui, em nome da população limoeirense, um novo cemitério, porque eu acho que já é urgente, estão precisando, né, Richard? É verdade. E além disso, Girleudo, não sei como é que está a iluminação, né, a iluminação, mas se você quiser ir hoje meia-noite, que dá para ver, entre 10 e meia-noite, você fazer essa matéria, tá bom, Girleudo? É, Richard, meia-noite eu não posso garantir não, viu? Por quê, macho? Porque... Rapaz, por que, Girleudo? É um local muito desconfortável. Não, mas você não vai dormir. A gente já sofre aqui. Você não vai dormir aí, não, Girleudo. Porque a gente tem parentes aqui, né, Richard? Eu sei que muitos limoeirenses também têm. A gente já fica muito sensível a estar aqui dentro do cemitério. Porque, rapaz, a gente fica aqui com o coração apertado. Muitas pessoas queridas, muitas pessoas boas estão aqui sepultadas. Eu tenho certeza que cada dia vamos tentar melhorar aqui esse cemitério público, viu? Mas Girleudo, eu sei, eu falei isso aqui porque tem muita gente, né? Tem muita gente que tem medo de entrar de noite, tem medo de alma. e medo de assombração, mas na verdade aí nós sabemos, como bem você colocou, são pessoas que estiveram no nosso meio, pessoas que estão, né, num sono profundo, digamos assim. Célio Monteiro tem essa visão, né, Célio Monteiro? E o mais importante é que Deus possa estar confortando a família. É um lugar, Gerlando, você tocou num assunto, pessoal, vocês que estão comigo, eu tenho certeza que têm o mesmo pensamento. Cemitério é um lugar que a gente, acima de tudo, a gente tem aquele sentimento, né, de saudade das pessoas que partiram, não é isso, Gerleudo? Pessoas boas, pessoas amigas. É, Gerleudo, nosso pedido está feito, o Doidinho da NET fez a matéria, está feita a reivindicação, parabéns pelas matérias e muito obrigado, Gerleudo. Isso, agradecer, claro, essa equipe maravilhosa da Rádio TV Educadora Jaguaribana. Eu quero dizer aos internautas, aos ouvintes através do rádio, né, que você quer o Doidinho no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, é muito fácil, viu, Richard? Você liga DDD 88996139849. A gente vai, claro, saber o que é que está passando no seu bairro, tem alguma coisa estranha, e a gente vai acompanhar sempre na programação. Estamos aqui do lado desse povo, né, que teve sua parcela de contribuição aqui na terra, né, Richard Leitão? E nós vamos voltar na programação. É com você, Richard Leitão. Tá certo, Gerleudo. Gerleudo, muito obrigado pela sua participação, Doidinho da NET. Agradeço. Volta pra cá, Célio Monteiro. E, rapaz, ele não teve jeito de fazer a matéria meia-noite, né, o Gerleudo, rapaz? Não teve jeito. Pelo menos quando sai do programa, Gerleudo, ele sai 8 horas, né? Mas não sabia não, Gerleudo, você tem medo. Vamos aqui continuar a trazer o Robert Gilson Silva. Antes do Robert Gilson, eu quero falar para você da Odontogli. Se prepara, Robert Gilson Silva. Eu quero conversar com você que faz tempo que está com a chapa folgada, que tem medo de sorrir, que tem dificuldades para comer. Venha para a melhor clínica odontológica do Vale do Jaguaribe, Odontogli. As técnicas mais modernas que vai deixar você com aspecto de sorriso natural e com segurança para sorrir. Você merece muito mais. A clínica que é especialista em aparelhos ortodônticos é a Odontogli. Agora, se você quer pagar, quer colocar seu aparelho sem pagar a manutenção, ter os dentes lindinhos, meu amigo, tem um programa Sorriso Total. Dá a você uma cobertura por 3 anos em todo o tratamento do aparelho e você paga de uma única vez. Valor fixo que pode ser parcelado de acordo com o seu bolso. Ligue agora, 99251010. 88 é o DDD, 99251010. A melhor clínica odontológica da região. Traz para você também os implantes mais modernos com total garantia no tratamento. Com nada mais, nada menos do que o Dr. Marcelo Ferraro. Ele é professor de implante da Universidade Federal do Ceará. E vai fazer tudo o que você precisa para você ter novamente aquele sorriso belo e maravilhoso. Não adie mais esse sonho. Odontogli, no município de Limoeiro do Norte. E eu quero falar também sobre nossa família, que é o supermercado da minha, que é o supermercado da sua, da nossa família, que tem preço baixo, que tem promoção, que tem os melhores produtos para você. Hoje é terça-feira. Tem o quê, Richard? Promoções em frutas, verduras e legumes. Promoções em frutas lá para você do Nossa Família. Nossa Família tem a missão de tornar o dia das famílias jaguaribanas cada vez melhor, seja em serviços especializados, seja em promoções, em ações comunitárias, em conscientização, porque você, cliente e amigo, você, as pessoas, são nós, somos o maior patrimônio do Nossa Família. Nossa Família tem massas, tem hambúrgueres, tem um restaurante Nossa Família maravilhoso, com um almoço maravilhoso, tem lá o frigorífico, tem o boteco da família, tem produtos de limpeza e higiene pessoal em promoção, tem um atendimento maravilhoso que você se encanta. Nossa Família é assim, é feito para você de coração. E aproveitando para falar sobre família, quando eu me lembro de família, eu me lembro do Nossa Família, mas eu me lembro também de família. Uma casa toda mobiliada, com familiares, com a mãe, com o pai, com os filhos. Eu me lembro de uma casa onde você tem os móveis da Tubo Arte Móveis. Tubo Arte Móveis, já pensou em adquirir móveis para a sua casa de altíssima qualidade? Móveis com excelentes acabamentos. Célio Monteiro está se preparando para casar. vai ser Móveis Tubo Arte. Por quê? Porque tem um design super moderno, inovadores, durabilidade garantida. Meu amigo, vai deixar sua casa mais linda, mais confortável. Tudo dentro das últimas tendências do mercado moveleiro. Tudo dentro das últimas tendências, sim, do mercado moveleiro. Olha, processo de automação, tecnologia de última geração, controle de qualidade nos processos produtivos, uma indústria com maior mix de produtos e segmentos é Tuboarte Móveis. Tuboarte Móveis. Chegou numa loja, peça logo o Tuboarte Móveis. Eu digo sempre, não tem? Vai lá na gerência. Rapaz, olha atrás, Tuboarte Móveis. Não? Eu vou procurar em outro lugar, porque móveis são Tuboarte Móveis. Vamos com Robert Gilson Silva. Às 13 horas e 53 minutos, o repórter Robert Gilson está com Valdo Lemos, secretário de obras do município de Limoeiro e diretor do SAAI. É com você, Robert Gilson. Obrigado, Richard Leitão. Depois da participação do Gileu da Araújo, a gente volta aqui, mandando um abraço para o Luiz das Endemias, o Israel também das Endemias, Nonato Carpinteiro, André Cajarana e Everton Son. Um abraço também, WS Design, nosso amigo Wildo Santiago aí na Rua da Papa. Eu vou trazer Valdo Lemos. Atenção, conversei com o Valdo Lemos. Qual é o problema aí na sua rua? É passagem molhada no seu bairro aí? É pavimentação? Ruas que estão sendo pavimentadas, que vão ser pavimentadas? Vai ser um resumo sobre abastecimento de água. Valdo Lemos traz todo esse resumo em nome de Canela de Velho, em nome de Zarpador e de Chinela pra Gata. Célio, roda, por favor. Converso com o Valdo Lemos, secretário de obras e também superintendente do SAAI. Hoje, nosso assunto é sobre as passagens molhadas que estão sendo recuperadas nessa semana, Valdo. Um abraço, Rádio TV Educador. Boa tarde aos ouvintes Educadores de Jaguaribana, boa tarde ao nosso Adelmo Aquino, a todos que fazem a Educadora, a você. Dizer da satisfação e do prazer renovado a gente estar usando aqui os microfones dessa tão querida emissora. Nós estamos, por orientação do nosso prefeito, nós estamos recuperando as passagens molhadas sobre o rio Jaguaribe e Banabuiú. A passagem molhada do Poço dos Paus, como conhecidíssimo Poço dos Paus, graças a Deus já está dando para a já está dando passagem, já está sendo concluída agora 100%. Estamos indo, amanhã cedo, estamos indo lá para a faceira, consertar da faceira. E tão logo termina da faceira, vamos fazer a da Barra do Banabuiú, para que todas aquelas pessoas que têm seus sustentos dos seus sítios e os criar ali naquela ribeirinha, como chama o Giliardo, da Ribeira, nós estamos concluindo esse serviço, se Deus quiser, até a próxima quinta-feira estará tudo pronto e como também nós recuperamos, patrolamos, já que foi pissarrado, nosso prefeito já pissarrou a estrada do Espinho até, passando pela Gangorra, indo até o rio Jaguaribe, aqui no Porto dos Pau. É para melhor a comodidade, certo? E o deslocamento das nossas famílias que usam aquele trecho ali. E com relação aos calçamentos, nós estamos concluindo o calçamento, como o nosso prefeito chama, a primeira etapa, dos calçamentos da rua Vicente Paula, no Bonome, a rua Josinho dos Santos, também no Bonome, a rua Francisco Feliz, aquela travessa que fica por trás do Mercantil da Vera, ali situado na rua Gaspar de Oliveira, estamos concluindo. Estamos iniciando, já encostando o material na rua, que eles chamam de Travessa Francisco Nunes Guerreiro, a Michico Nonato, naquele trecho ali entre a antiga Carminha e a rua da Barriga Cheia. Vamos providenciar o material essa semana ainda para a rua José Brito, partindo do Bandeirão em sentido ao Limoago, num trecho de 220 metros. Esse é o nosso trabalho da administração do Zé Maria, trabalhar e desenvolver a nossa terra. Estamos aguardando a gente se conhecer o vencedor da licitação da iluminação pública, aonde nós vamos para que a gente possa fazer um trabalho maior e melhorar a qualidade de iluminação pública, do nosso quadro de iluminação pública do município de Limoeiro. A Avenida Coronel Francisco Remígio, ela já está toda no LED. Iniciamos a recuperação das lâmpadas da Avenida Coronel José Nunes, a partir da rua Coronel Antônio Joaquim, já estamos lá em frente ao campo florestal. Estamos trabalhando também, atendendo as solicitações dos munícipes, através do 0800, estamos atendendo a vários pontos do município. Hoje fizemos o sítio Saquinho, Genipapeiro e diversas ruas aqui na cidade. Nós pedimos às pessoas que, ao solicitarem o carro da iluminação pública, nos diga, nos localize o endereço e o número para que a gente possa mandar a equipe o mais rápido possível. Nos dificulta muito esse trabalho se você não disser: ah, minha lâmpada apagou, mas aonde? Nos ajude nesse sentido para que a gente possa atender o mais rápido possível. Nós fizemos também a recuperação da estrada Maria Dias, a partir chamado Corredor de Zé Lopes, no asfalto que passa para o Corre de Areia, passando pelo Rio da Maria Dias, indo até a divisa de Limoeiro Tabuleiro, já lá perto que chama de Moita Verde. Então essa estrada está lá recuperada. E também nós já temos grande parte da comunidade da Maria Dias já no LED. O LED é a animação do futuro, é um material que nos ajuda em muito. Dentro da nossa capacidade financeira do município, todos os meses nós vamos ter a implantação desse serviço para que a gente possa melhorar de vez e atender a nossa gente. Nós fizemos também, a partir do cemitério do Bichopá, na sede do Bichopá, nós fizemos toda a sede até a Viuvinha, faltando apenas cerca de 11 a 15 lâmpadas, para que a gente possa deixar toda aquela região fechada já no LED, para que a gente possa atender melhor, tá certo, os nossos munícipes. Essas foram as explicações técnicas reais do secretário Valdo Leme. Haja ver que temos os transtornos, toda obra tem os transtornos. Mas você viu aí, Richard Leitão, falou e resumiu, como está aqui na planilha, sobre passagem molhada, abastecimento de água, que você vai já ouvir, estrada de terra, iluminação, pavimentação. No momento, a questão mais irritante, né, que as pessoas perguntam, é sobre a iluminação e sobre a questão do abastecimento d'água, como também as pavimentações. Então, enfim, é o trabalho do Valdo Lemos, passo a passo está indo, de 6 da manhã a 8, 9 da noite, é realmente uma correria e tentando resolver aquelas obras que surgem, como força da natureza que levaram, as águas levaram e as passagens molhadas. Então, coisas que surgem. Também tem a emergência, a urgência por parte da secretaria e por parte também do SAAI. Sobre o abastecimento de água, dona Fátima, você me cobrou e eu fui até o Valdo. Eu vou até a fonte para não ficar com picuinha, com conversa mole. Então, se o secretário falar, é a melhor palavra, pelo menos para vocês, consumidores. Dona Fátima, Valdo Leme falou também da questão de abastecimento de água no nosso município. Por favor, Célio Monteiro. Para a gente aqui finalizar, Valdo, a questão também sobre a água. Algumas reclamações, claro, tempo de chuva muda um pouco, porque a água começa a vir barrenta, mas o SAAI está trabalhando para melhorar mais ainda. Ora, gente, esse é um assunto que eu esqueci aqui de mencionar. A nossa estação de tratamento, a capacidade da nossa estação de tratamento, que hoje atende lá do Arraial, divisa com Flores, depois da casa do saudoso Diquinha, até Raimundo Leitão, nos Melões, depois do Canto Grande, no Canto Grande de cima. A nossa estação, quando a água do nosso rio está límpida, que a gente chega ali e vê os peixinhos nadando, ela tem uma dureza. Quando a água nova chega, ela dificulta a filtragem. Por isso houve essa queda de pressão nesses dias. Acreditamos que nas próximas 48 horas a nossa pressão doméstica volta à normalidade, viu? Pedimos a compreensão de todos. Estamos todos unidos, imbuídos, o nosso prefeito em adquirir para o município do Rio do Norte, para a nossa sede do município, uma estação de tratamento para que a gente possa, paralela à que já existe, ela funcionar e a gente possa oferecer uma oferta de água, de água tratada com um volume maior, para que a gente possa chegar a todo mundo. Porque a determinação do nosso prefeito, do nosso grupo que acompanha, que dá sustentação ao nosso, da base da nossa administração, é para que essa estação de água, ela vai nos capacitar, vai nos dar a condição da gente levar água também, assim como a gente fez com o Canto Grande Baixo, o setor R e o Canto Grande Cima, a gente levar também para os nossos setores, setor 6, setor 4, setor 5 e setor 3. Grande parte dessas instalações, entre o 4 e o 3, já está feita, as aduções. Nos resta a gente complementar o resto, haja vista que essa pandemia nos atrapalhou muito o ano passado e esse ano. Mas com fé em Deus, tenham só mais um pouco de paciência, que o nosso prefeito, juntamente com a Juliana, o Heraldo Holanda, entre todos os vereadores, o Michel, entre todos eles, estamos trabalhando firmemente para que a gente possa, o mais rápido possível, corrigir a água, principalmente do setor 5, do setor 6, que do setor 6 compreende o Gado Bravo, Congo 1 e Congo 2 e a Ingarana. E os setores 5, 4 e 3, para que a gente possa intercalar ao sistema, tá certo? De distribuição de água com qualidade para todos os nossos munícipes. Está aí as palavras do secretário de obras da CEINFRA, Valdo Lemos, e também superintendente do SAI. Manda um abraço para a Juliana, ela disse que vê as matérias minhas aqui na TV Rádio Educadora. Juliana Lucendo, Chico Cláudio, o Edson Paiva, obrigado pela essa sintonia, pela essa consideração vocês às nossas matérias, à nossa TV e Rádio Educadora, que tem realmente um poder muito grande, nossa audiência aqui na cidade e na região, através do rádio e do paliativo da TV. Viu, Richard? Cadê o Richard Leitão? Ok, tá aí? Robert Gilson Silva. Bota os dois na tela também, Célio Monteiro. Robert Gilson Silva, você tá na mídia, você tá bom de bola, rapaz. Você que já foi artilheiro do Campeonato Cearense, ou do Campeonato Limoeirense, e já até pediram aqui o seu telefone para dizer assim, rapaz, pede o Robert Gilson para agendar um momento para conversar com o Valdo. Eu digo, rapaz, se for preciso, Robert Gilson está assim com o Valdo. E se for preciso, hoje até com o Papa, com o Lula, com o Bolsonaro, ele agenda também, porque o homem está em destaque na mídia, viu? Robert Gilson, pois parabéns, olha, muito importante essa matéria com o Valdo. Eu quero aqui também, Robert Gilson, nesse momento, fazer um comentário sobre o Valdo Lemos. Nós sabemos, no momento da gente, muitas vezes, fazer a reivindicação, nós fazemos. Quando é necessário fazer uma cobrança, quando é necessário fazer uma reivindicação. Você tem feito esse trabalho, Robert Gilson, se deslocado, feito reivindicações, o povo tem chamado. Agora, a gente precisa tirar o chapéu e reconhecer o que eu já tenho feito. Reivindicação é uma coisa, uma crítica onde você vai ajudar a construir um trabalho diante de uma realidade é outra. Reconhecimento também é merecido. O Valdo merece o reconhecimento pelo trabalho que ele tem feito no município de Limoeiro. O Valdo, na gestão da ex-prefeita Ariva Lucena, era um secretário muito atuante. Mais novo, né, Valdo? Era mais novo. Veio agora na gestão do doutor José Maria, meu amigo. O Valdo tem dia que é vermelho. Eu já tive de ver essa parte que está mais careca aqui do Valdo, vermelha de tanto sol, né? E ele está de madrugada trabalhando, é de noite, é de dia, é de tarde, é chuva, é sol. É um secretário trabalhador. Ele tem a condição, ele tem uma equipe muito competente, tanto no SAI como na Secretaria de infraestrutura. Foi uma junção que deu certo esse trabalho do Valdo, e nós estamos aqui a parabenizar Robert Gilson como uma forma de fazer justiça, porque, meu amigo, Secretaria de Obras, no município, e nós sabemos que Secretaria de Obras não tem, não é uma secretaria que tem um montante de recursos próprios, tem suas dificuldades e seus desafios, não é fácil. Mas o Valdo, ele tem se desdobrado, tem tentado fazer um trabalho, tem tentado fazer outro, atender uma reivindicação, atender uma demanda, e nós estamos aqui para reconhecer, né, diante dessa matéria, nós vimos, é sincero, é muito verdadeiro, o Valdo, nas suas palavras, e nós estamos aqui a fazer esse reconhecimento como uma forma de justiça pela pessoa e pelo profissional do Valdo, Robert Gilson. Verdade. Tudo isso que você falou. Eu digo mais. A cidade é como uma casa. O Valdo é o secretário do lar, é o secretário da cidade, não é isso? É ele que toma conta, é ele que cuida. A gente também tem os nossos descuidos na nossa casa, não dá para fazer tudo. Por exemplo, a gente não ajeita o capô, não fecha ali aqueles buraquinhos no telhado. Aí quando começa a chover, a gente quer subir. Aí quebra mais telha, arrebenta mais o telhado. Então preciso realmente ter esse tipo de cuidado. Desde dezembro, Valdo Lemos se antecipou e fez aí a recuperação de estradas. Tem muitas estradas, se não tivesse sido recuperada bem antes das chuvas, estava em questão, na questão de intransitável. Eu acompanhei todo esse processo de recuperação das estradas de terra. E também a questão de pavimentação. Graças a Deus, muitas chuvas veio, teve que dar uma parada em algumas, mas sim, vai recomeçar de novo. Muitas pavimentações vêm por aí, muitas obras, pode ter certeza, também vêm por aí na questão da nossa cidade aqui no centro, em bairros, e a gente está para acompanhar, averiguar e cobrar também, reivindicar. Então a rádio é essa, a liberdade de você reivindicar. Eu vou na sua reivindicação, mas também vou na fonte, no secretário que é o responsável pelas obras na nossa cidade, Chardetão. Como outros secretários também, como já foi no Júnior Ibiapina e assim sucessivamente. Um abraço bem forte, Robert Gilson. Parabéns, muito obrigado, meu querido. Só me despedir, mandando um grande abraço pro Fernando Holanda, do Frigorífico Holanda, e amanhã a gente traz mais carne aqui, mais imagem de carne do Fernando. MS Empréstimo, um abraço. Não, até acaba, o Fernando Holanda tá aqui na tela, Fernando chegou Holanda. Fernando Holanda. Rapaz, aí, Frigorífico pioneiro. Rapaz, eu só compro carne do Frigorífico Holanda, porque realmente é impressionante. Tá lá uma equipe. Olha a tripa de porco, rapaz. Olha a tripa, né? A tripa de porco. Tripa de porco, rapaz. Carne de sol, panelada, olha aí o colchãozão, Fernando Holanda, Robert Gilson gosta muito do Fernando Holanda, rapaz. Ah, Fernando Holanda é gente boa, rapaz. Gente boa, amigo da família, gente boa. Exatamente. Um abraço pro Leleco, dá um abraço pro Leleco e pro Evandro Queiroz, que é machante ali no box, ali dentro do mercado da carne também. São todos gente boa. O Mauro, tem o Dedé, tem o Evilânio, tem o Evandro Queiroz. Todo esse povão amigo da gente, eu quero mandar uma boa tarde e uma semana de paz. Richard Leitão, eu volto amanhã com a proteção de Deus, se Deus quiser, ok? Valeu, Robert Gilson. Volte mesmo, Robert Gilson. Vá, mas volte. Olha, eu quero finalizar o Jornal da Educadora de hoje. Eu quero mandar os parabéns. Mandar os parabéns para uma pessoa que está aniversariando hoje. Uma pessoa que eu tenho assim, um carinho e uma admiração, que é o Dr. Klinger Aires. Dr. Klinger é o esposo da minha querida prima, amada prima Roberlene, é o pai da Desirê, é o pai do Dr. Diego Nunes Pereira, advogado, e o Klinger está aniversariando hoje. E eu quero te parabenizar, Klinger, te desejar muita paz, muita saúde, você que é uma pessoa trabalhadora, um homem realmente onde a minha família tem muita gratidão, um homem servidor, o Klinger é um homem servidor, um homem preocupado com o próximo, gosta de ajudar, gosta de servir, e eu quero aqui mandar um abraço para você e para toda a sua família, Klinger. Você sabe que eu te admiro, que eu gosto de você, né? Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente conversa, ele é muito politizado, entende de política, hoje um dos grandes advogados aqui da nossa cidade, um advogado respeitado que tem feito um trabalho muito importante, principalmente também na área previdenciária, Dr. Klinger. Se você é cliente do Dr. Klinger, mande um abraço, parabenize, que hoje é o aniversário dele. Um abraço, Klinger. 2 horas e 12 minutos, as últimas informações que estão chegando agora, meu amigo Robert Gilson, as últimas informações que estão chegando, meu amigo Célio Monteiro. Vamos lá, Célio Monteiro. Vamos lá. Trazer, olha, as duas informações, Célio. Primeiro, eu mandei aí, Célio. Secretaria de Saúde de Limoeiro. Secretaria de Saúde de Limoeiro comunica, tem uma página amarela, comunica que a Anvisa determinou a suspensão da vacina contra a Covid-19 em gestantes. Encontrou, Célio, tá? Baixou? Bota na tela. É, conforme orientação da Anvisa, publicada na noite de ontem, segunda-feira, dia 10, está suspensa a aplicação da vacina para gestante, AstraZeneca e a Fiocruz. Aí o que é que a gestão, o doutor Júnior Biapina, que esteve ontem aqui, está anunciando que vai ser agendada para gestantes, que estava agendada, foi cancelada, e que o município está aguardando receber novas doses de outras vacinas para ser reagendado. Então, a gestão municipal fez esse comunicado. E um passo importante, meu amigo, eu vou falar no final, mas amanhã eu vou trazer novamente, é que Limoeiro, em parceria com a Unimed, a Prefeitura Municipal vai instalar academia ao ar livre em praças, né, estimulando a praça de atividades físicas. Nós vamos falar mais sobre esse assunto amanhã. É uma boa notícia que o doutor Darival Brigel, presidente da Unimed Ceará, em reunião com o doutor José Maria Lucena, garantiu a articulação. Foi articulado também pela Juliana Lucena, contou com a participação do Davi Alves, secretário de Esporte, Alane Holanda, de Projetos, Júnior Moreira, que trabalha também no gabinete de atividades econômicas, doutor Ederson Castro. Então, muito importante esse benefício que está chegando para o município de Limoeiro. Amanhã a gente fala mais sobre o assunto, porque isso aí, pessoal, é saúde, é motivação para as pessoas cuidarem da saúde. E numa praça pública, nem todo mundo quer ir para uma academia ou tem a condição de pagar uma academia. E numa praça pública, você lá faz atividade, caminha, relaxa, brinca, se diverte, tira o estresse, é bom para o emocional. Parabéns, Juliana Lucena, doutor José Maria e toda a equipe. Meu querido Célio Monteiro, nós estamos indo embora. Fundo. Nós estamos indo embora. E eu quero finalizar o programa de hoje agradecendo a você pela audiência. E eu te digo que não está sendo fácil. Não está sendo fácil para todos nós. Está sendo desafiador para todas as pessoas. É preciso muita fé, é preciso muita convicção e perseverança, é preciso de motivação. O mundo está passando por uma situação transformadora, onde nós estamos aprendendo, crescendo com o sofrimento e com a dor. É uma verdade. Nós estamos aprendendo com as situações mais adversas. Eu digo para vocês, aqui é um relato, eu quero dizer para vocês que não está sendo fácil. Pessoal, não é fácil apresentar um programa recebendo sempre notícias de pessoas próximas que a gente ama que faleceram. Não está sendo fácil. Está sendo desafiador, porque todos os dias nós estamos recebendo informações de pessoas que faleceram, pessoas próximas, pessoas que amamos. Pessoas do nosso ambiente de convivência. Não está sendo fácil, porque nós estamos vendo famílias que estão passando por situações difíceis em meio a familiares entubados, sem saber se eles voltam. Pessoas que estão há dias aguardando uma boa notícia e essa notícia não vem. Pessoas que estavam há dias aguardando boas notícias e essa notícia não veio como forma de boa. Eu te digo que é desafiador eu estar aqui no programa e de repente recebo a notícia de alguém que pede oração pelo um familiar que está entubado e as notícias não são boas. Apresentar um programa como a gente recebe a informação da irmã Helena, que faz parte da igreja que eu sou membro, que há 10 dias perdemos o nosso pastor, que é irmã do meu amigo e colega de profissão, Eltinho, esposa do meu irmão, Elinho. É difícil. É difícil demais. E eu sei que é difícil para a família. É difícil para as pessoas que estão passando necessidade hoje, aguardando uma doação de uma cesta básica. E eu conversava com o Elinho e com o Beltinho, o irmão Hélio, o irmão Elton Bessa, o irmão Hélio Bessa e Elton Bessa. E só Deus é que pode nos dar essa força, pessoal. Porque eu ouvia das palavras do Eltinho, ele dizendo, olha, ela estava sofrendo. E nós queríamos ela no nosso meio, mas não nesse sofrimento. E sabemos onde ela está, com Deus. Está doendo, mas temos a convicção que nós estaremos em breve com ela. Eu conversava com o esposo, que era um casal tão próximo, ele dizia também a mesma coisa. Foi Deus que permitiu que tudo isso acontecesse. E ela está com o Pai, em breve estaremos com ela. E Deus sabe todas as coisas. Então nós precisamos cada vez mais ter esse sentimento de fé, de esperança, por acreditar que o melhor vem acontecer, aquilo que a gente deseja. Mas de repente não é aquilo que eu desejava que aconteceu. E eu tenho que ter uma situação de conforto em Deus, de conformação, de contentamento, de convicção que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que do nosso coração vem os planos, mas a resposta vem sempre de Deus. Na própria Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são igual aos nossos. E os nossos pensamentos são menores, mas que Deus, ele tem o melhor preparado, que os caminhos e os pensamentos são maiores. Então é com esse pensamento de convicção e de fé que eu quero pedir a você, para que a gente possa em oração fortalecer a fé de todas as pessoas ao nosso redor, e que você não perca a fé em Deus, que você continue em perseverança, mesmo que as notícias não sejam as mais agradáveis. Tem dias aqui que eu preciso buscar forças de onde não tem. Tem dias aqui que eu preciso, muitas vezes, eu dou uma risada e procuro movimentar o programa, mas o meu coração está chorando. E eu sei que muitos estão passando por isso. De você buscar ter fé, esperança e até alegria, enquanto o coração está chorando e partido de dor. E que possamos, em oração, orar por todas as famílias que estão passando por esse problema, por essas situações tão adversas. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Muito obrigado a todos. ZYH 604-560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Uma emissora do grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. Doutora, não sei mais o que faço com essas dores nas pernas, no corpo, nas articulações. Tomo analgésico e passa, mas logo volta. Você não está tratando o problema, está apenas remediando. Vai até a farmácia e exija Zarpador. Zarpador auxilia no tratamento de artrite, artrose, bursite, dores de coluna, reumatismo, dores musculares. Zarpador, excelente fonte de magnésio, cálcio, zinco, mais vitaminas e minerais. Diga adeus às dores com Zarpador. Você encontra nas melhores farmácias e drogarias da região. Aqui você faz parte da família. Te receber com um sorriso é nossa tradição. Aqui é sua